Rangers! What? 10 Red Rangers? Well, what are we waiting for? Let's do it, guys! Walk the top! Fala galera, bem-vindos à terceira edição do nosso podcast sobre Power Rangers, o Morphcast. E nessa terceira edição, aliás, o Morphcast vem sendo muito bem comentado e nós só temos a agradecer a vocês. Nessa terceira edição nós temos como tema os vilões de Power Rangers, as criaturas que são muito amadas e ao mesmo tempo muito odiadas. Estamos aqui participando o nosso eterno convidado, nosso representante do blog Interruptor Nerd, João Gabriel. E aí? Temos também aqui, vocês pediram e eles voltaram, a Vanessa. E também o Renan aqui no outro podcast, ele teve que sair um pouco antes, mas ele tá aqui de volta e vai ficar com a gente até o final, né, Renan? Aham. E aí, tudo bem? Beleza. E pra gente começar esse podcast aí sobre vilões, né, a gente vai começar com Mighty Morph Power Rangers. Ah, felizmente estamos livres! Acorda, Rita! Sai daí, Rita! Estamos livres! Ai, que mau hálito! Eu vou lhe dar uma pastilha! Aí! Como é bom estar livre depois de 10 mil anos! Pronto, malvadeza! Deixe-me ajudá-la! Fale comigo! Fale comigo! Ai! Você me deixou pensar, seu incompetente! Agora sai da frente, seu cara de macaco! Não saiam daqui, não! Vão perder a festa de chegada quando vão destruir o planeta mais próximo! Era um Z! Primeiro ano, né? Lá pra 1994, que teve como principal vilã, né? A mais amada por todos, Rita Repulsa. O que vocês têm a falar sobre a Rita, galera? Então, ela é infinitamente superior. Olha eu fazendo a briguinha imbecil, mas eu tô... Ela é muito melhor do que a Bandora, cara. Não acho. Por quê? Não acho. Eu vou discordar porque a Bandora é muito mais top. Bandora é muito mais legal do que a Rita. Fudeu. Por favor. Tá bom. Eu deixo você estar errado. A Rita é muito bacana, cara. Ela é aquele vilão cômico. Exatamente. Você não consegue ter medo dele, mas também você não consegue desacreditar nas habilidades malignas dele. Olha, eu não vi Z-Ranger, tá? Eu só vi breves lances, eu não vi ela em atuação. Eu sei que ela também já atuou em outros Sentais antes de Z-Ranger e paralelos a Z-Ranger, mas a figura que transformaram ela em Power Rangers, pra mim, vai ficar marcada pra sempre. Se já não ficou, né? Vai ficar marcada ainda pra sempre como a vilã mais cômica. Não digo irônica, né? Porque ironia, nós tivemos outras vilãs melhores, mas a mais cômica, a mais divertida, sabe? E... bom, aliado a ela também nós tivemos o Goldar. Quem é que não lembra do Goldar, o macaco, o armadura? Cara, foi muito engraçado quando mudaram o bonequinho do Goldar, que tipo, ele mexia o focinho e daí ficou muito estranho aquilo. Eu não gostei, eu preferi o antigo. É o braço direito da Rita. Uhum. Eu achava que o Goldar era um daqueles macacos, planeta do macaco, com armadura de ouro, velho. O Goldar era um cavaleiro do zodíaco, cara. Cara, o Goldar, ele é uma criatura bizarra, porque ele tem asas originalmente, foi tirado pelo Lord Zedd, mas beleza. E ele é um macaco misturado com uma aranha com uma armadura de ouro, velho. Aranha? Com uma aranha? O legal do Goldar é que... Vocês repararam que ele tem patas de aranha no lugar do cabelo? É verdade. Eu não prestei atenção nisso, foi mal. Vocês vão agora no Netflix ou no Wall+, agora vocês vão ver o episódio lá, vocês vão reparar. A tarefa de casa. O Goldar era legal que ele ia pra porrada e depois fugia. Ele me fudeu, a Rita tá chamando, vou embora, pá. Mas o negócio que eu achava muito bacana nele era que até o aquele que sempre falamos dele aparecer, é. O Goldar era um vilão que passava um certo medo nos Power Rangers. Porque ele era muito forte. Por ele ser o capitão, o imediato da Rita, ele era muito roubado. Claro que depois ele virou aquela comédia normal, mas ele a princípio era um personagem que botava medo, que quando ele caía na porrada pra valer, os Rangers tomavam um sacode. Claro que eles não ganhavam, mas... Era legal que ele tinha um embate pessoal com o Jason e depois com o Tommy. Sim. Ele fez dupla com a Scorpina, né? Que ela apareceu no primeiro ano. E, se eu não me engano, ela voltou no segundo ano em uma única batalha. Foi isso, não foi? É que ela morreu, não? Um negócio assim? Isso, ela morreu. Realmente ela morreu, né? Ela trouxeram de volta e se desfizeram do personagem. Ela chegou, se eu não me engano, ela chegou a ter uma atriz americana interpretando ela. Teve, se eu não me engano, na segunda temporada, na última aparição dela. Isso, isso. E, bom, aquela comédia toda, que era o Squat, o Babu e o Fabricante Nossa de Monstros, senhora, o Finster, né? Eu ia muito. O Finster aqui não lutava, era igual os outros. Não lutava, mas estava ali, é tipo um servo fiel da Rita. Era o Book e o Skull versão monstro. E nós tivemos o melhor vilão, assim, né, desse primeiro ano, que foi o próprio Tommy. É verdade. Realmente, Tommy como Ranger Verde, atazanou. Fez, cumpriu as ordens da Rita e depois ele virou a melação que todo mundo conhece, né? Os olhos verdes de raiva foram os melhores da temporada inteira. Concordo, eu gosto muito da luta dele com o Jason destransformado. Só que eu pensei que o Tommy ia matar o Jason, cara. Eu cheguei a um momento de pensar a mesma coisa, cara. Ele tá com sangue nos olhos, velho. Exatamente, naquela hora que eles estão lutando lá no palácio da Rita, que o Jason tá destransformado, que ele derrota o Jason, vai ter a espada nele e teletransporta o Jason na hora. Cara, aquilo me deu um cagaço quando eu era pequeno. Eu falei, cara, é o Jason, meu. Não. Ele foi o único Power Ranger a soltar Hadouken, cara. Por isso que ele derrotou. Por isso que ele vai derrotar o Ryu. Não sei não. Vai, eu votei no Ryu, confesso que eu votei no Ryu. Se ele derrotou o Scorpion, o Ryu não é nada, velho. Desculpa aí, o Ryu é massa, mas... Ah, eu fico muito dividido, cara. Eu gosto muito de Street Fighter. Enfim. Alguém tem mais alguma coisa a falar do primeiro ano? Lembra de algum monstro excepcional? Não, né? O excepcional é difícil, né? Porque as escolhas eram sempre fantásticas. Eu lembro de um que deu muito trabalho. Aquele porco chato. Aquele pouco do Gardico. Mas eu lembro do Cardiotron. Acho que foi o Cardiotron. Que eles destruíram o monstro e ficava o coração dele e o monstro se reconstruía. Aí o Jason teve que ir lá entrar dentro do monstro. Aí assim, nossa, ai, que nojo. Esse monstro pra mim é. Eu sou Lord Zed, imperador de tudo que existe. Não fosse por cumprir a missão que lhe dei. Agora vou reassumir o comando. Prepare o palácio para minha volta! Lord Zed voltou! Ah, ele vai estragar tudo! Onde ele está? Onde deveria estar? Na câmara de comando! Ai, minha cabeça começou a doer! Azar o seu, vou encontrar o meu imperador! Espera por mim, Goldar! Vou levar, vamos. Sou Lord Zed de Delphine. Excelência, deve se lembrar de mim. Sou Goldar, seu fiel servidor. Assim, Goldar, reclamão. Eu me proponho a servir e obedecer ao senhor somente. É bom tê-lo de volta, Lord Zed. Tua atitude submissa e hipócrita me faz acreditar que me servirá bem. Sim. Para isso, eu vou lhe devolver tudo que lhe foi retirado. Lord Zed, eu agradeço. Não se arrependerá. Espero que não. Onde estão os humanos que a incompetência de Rita Repulsa não conseguiu derrotar? Ah, meu corajoso e poderoso Lord Zed! Que agradável surpresa! Como é que eu posso entendê-lo daqui pra frente? Olha essa! Ah, oh, Lord Zed, me deu outra chance! Eu não vou falhar novamente! Calada! Aqueles Power Rangers não passam de crianças. Foi derrotada por crianças. Como ousa se chamar a Imperatriz do Mal? Guarda a paz dele destruir uma barata! Eu sabia a magnitude suprema. Seu gato de barriga dourada. Bom, vamos ao ano 2 de Mighty Morphin, né? Essa saga, essa trilogia. Que o ano 2 já começa com 3 episódios fodas, que é O Motim, partes 1, 2 e 3. E a apresentação do Lord Zedd, né? Pra mim, Lord Zedd disparadamente é o melhor vilão dos 21 anos de Power Rangers. Com certeza. O que vocês têm a homenagear o mestre Lord Zedd? O Lord Zedd realmente botava medo. Eu lembro que quando ele apareceu, eu fiquei com medo. E eu fiquei tipo, meu Deus, os Power Rangers não vão conseguir derrotar ele. Eu o também cara tá fodido. Eu vi a primeira vez o Lord Zedd, a Rita agachada lá. Tipo, eu tinha medo da Rita. Me julguem, eu tinha medo da Rita. Aí do nada aparece o Lord Zedd, ela se curva na frente dele, eu comecei a tremer lá. O Lord Zedd realmente chutou o balde da Rita. Eu achava o Lord Zedd muito massa, mas tipo assim, quando ele apareceu, na hora que ele apareceu, eu falei, ah, ele vai ser só um cara, vai aparecer um pouquinho, o Tommy e o Jason vão destruir ele com o Ultrazord. E o cara destrói os Megazords, malandro. Os monstros deles destrói a porcaria do Megazord, cara. Megazord, robô Zord, rouba os poderes dos caras, faz de gato e sapato os Power Rangers, cara. E claro, depois que a Rita se casou com ele, eu não vou falar que ele se casou com a Rita, porque a Rita envenenou, coitado, né? Quando a Rita se casou com ele, o negócio ficou mais cômico, porque quando ele chegou, ele dava medo. Tão medo que a direção da Saban, ela teve que transformar ele numa comédia, né? Porque as crianças estavam ficando com medo na época do vilão. Não sei por que a Rita voltou também. Exatamente. Não sei por que criança não pode ter medo de vilão. Ué? Não tem esse propósito principal, né? De te dar medo. De ser ruim, mas enfim, crianças estavam chorando, não sei como é que é isso. Nossa, sei que daí, tipo, os pais pegaram e falaram assim, ó, traz a Rita de novo, dá uma amenizada no Lord Zedd porque meus filhos estão com medo. Pô, ó, eu vou fazer uma comparação com Harry Potter. O Voldemort me dá medo até hoje, cara. Também. Eu lembro quando eu vi o primeiro filme, eu não consegui dormir por 2 semanas. Sério? Sério. Caraca. Tá certo, né? Tá certo. E aí a gente teve o Goldar foi o terceiro aí, membro da equipe. E a gente teve o clone do Ranger Verde, que foi o Tom Oliver, né? Ah, esse episódio foi muito bom. Esse foi foda, que foi o mestre da ilusão, né? Mestre só da negócio. Ilusão que fez clone. Só negócio, oi. Por que o Tommy clone lá, ele é roteiro, né? Porque ele foi de que ele... Ele é roteiro, ele fica com matinho na boca. Ele é caipira. É verdade, ele tem aquela camisa xadrez. Eu não sei se dá um ar de mal, mas ficou bem caracterizado. Não dá ar de mal não, cara, dá ar de roteiro. E olha que eu moro na roça. Posso falar. Aê, parceiro, só tem que ter um Tommy aqui, sou eu. Você é um impostor. Arreda o pé daqui, rapaz, arreda. Com todo o respeito ao pessoal do interior aí, de todos os estados, eu acho esse sotaque muito foda, mas esse Tommy aí realmente é da roça. Quem ousa entrar sem ser anunciado? O quê? Quem ousa fazer uma pergunta a mim, Dom Rital? Dom quem? Zed? O quê? Rita, conhece esse intruso? Quero que conheça Dom Rital, o meu pai! O quê? A terceira temporada em cima de Mighty Morphin, que além dos vilões que a gente já sabe, que é o Lord Zedd, a Rita, o Goldar, tivemos a introdução do irmão da Rita, que foi o Rito Revolto, os guerreiros Tengas e o Dom Ritão, que foi o pai da Rita. Os caras eram estranhos. É muito estranho. Demasiadamente estranho. A dublagem do cara era legal também, eu gostava bastante. Mas o Rito Revolto é massa, cara. O problema é que Power Rangers tem um negócio que apresenta um vilão foda, ele é poderoso, ele arrebenta todo mundo e não sei o que. Chega depois, ele vira um bucha, velho. Vira carne de vaca. Ele quase não aparece, né? Pô, em Zell, cara. Claro, vou nem falar disso agora não, mas, pô... Eu concordo contigo. Até hoje, assim, a Saban criou um vilão muito foda, muito top, importou a armadura da Toei ainda, e depois virou um... Só faltou ele fazer piada de stand-up, cara, porque virou uma comédia total e depois foi esquecido. Caralho, o Rito Revolta é o Danilo Gentili. Também. Como fodão, e daí, tipo, começou com aquelas historinhas dele ficar enchendo o saco do Lord Zedd, e, tipo, foi diminuindo cada vez mais o papel dele. Eu gostei É, eu gostei que ele chegou. O sogro é chato, né? Ele chegou e falou assim: eu tenho um plano pra derrotar os caras. E fuderam os Megazord dos caras lá. Eu, meu Deus, o Megazord. Eu falei: acabou o Power Rangers, cara. A primeira vez que eu vejo o Megazord sendo destruído, eu falei: meu terceira Deus. Terceira temporada eles tiveram 24 Megazord, né? Sei lá. Não ganha ainda da quantidade de força animal. Ah, os guerreiros Tengas, eles pegaram do filme, né? Eles pegaram do filme, não vão reaproveitar. Em vez de reaproveitar a porra da armadura do filme, não. Vão reaproveitar só os guerreiros Tengas. É, aquela armadura fodástica. Vamos aproveitar um turubu do bando pra ser vilão, né, cara? Puta que pariu, só faltou um Ivan Uzi, cara. E falando do Ivan Uzi... Ah, a geleca, né? Agora no, a meleca, né? É. A gente vai entrar agora no filme dos Power Rangers, de 1995, o primeiro filme. Que o destaque do filme inteiro é o Ivan Uzi, o vilão exclusivo. Nossa, ele é muito da chato. Teve uma dublagem foda, teve uma introdução espetacular, teve um final bosta, mas que ficou muito marcado ali, pela atuação dele. A única coisa que eu não gostei nele foi aquele ovo. É, ele saindo do ovo? É, aquele ovo era estranho. É um ovo podre de uma moeba do inferno, né, cara? esse é o resumo do... Aquela meleca, era pra dar nojo, cara. O cara era pra dar nojo, vocês não estão entendendo, velho. Não, e ele cuspindo o catarro roxo. É, aí ele chega já desbancando o Lord Zed, já desbancando a Rita, vocês são muito fracos, eu vou ficar aqui, falou, um abraço. Destruindo o Zord, né? É, ele sendo um Zord, né? Ó, de novo, o Zord não mereceu ter apanhado Ivan Uzi daquele jeito. Que isso? Ele sabia que o bicho era ultra poderoso, o que ele vai fazer? Vou derrubar o blog hoje. Em vez de pegar aquela porcaria daquele ovo e jogar no meio do sol, não, vamos enterrar ali, né? Não. Ali no terreno baldio, né? Porque, né? Vamos lá, deixa lá. E esse filme foi a segunda citação, porque esse filme veio antes da terceira temporada. Esse filme foi a segunda citação que havia guerreiros antes desses escolhidos, né? Ele falou dos guerreiros da temporada. Esse filme foi antes da... Pelo que eu vi uma vez na Wikipédia, falava que foi depois do episódio 8. Aí por isso que... Wikipédia, cara. Porra. Usaram uma história tipo da Busca Ninja. Não, foi antes, realmente, foi 1995. Eu não sei, eu não tenho a data exata e eu não vou abrir a porra do Google. Mas até porque teve aquele lance de que a temporada não chegou no Brasil, aí tiveram que botar os dubladores da segunda temporada lá, e depois redublaram, trocando os dubladores, enfim, né? Mas foi antes. Somos felizes, minhas máquinas encantadas. Uma galáxia inteira está começando a dar seus recursos para meu império de máquinas. Está esquecendo que Lord Zed e Rita Repulsa reclamam essa galáxia para eles. Vamos, veja você mesma. Enquanto falamos, aqueles miseráveis estão implorando por sua existência. Pegamos eles pelas orelhas, né, pai? Power Rangers Zeo, que é uma das minhas temporadas favoritas e favoritas de muitos também aqui. Eu só não gosto dos vilões. Eu acho meio bosta os vilões. Os vilões sem carisma, já aproveitando a deixa do Renan, que são Raimondo, a Rainha Machina, o Príncipe Spocket, o Clank, o Orbus, que é o que fazia crescer, o Louis Kabum, que é o míssil, o Príncipe Gasket, que era o irmão, né? O irmão mais velho. E a princesa Arquerina. Arquerina, o que vocês têm a falar dessa coletânea de robôs? Eu gostei do final do Raimundo e da Rainha Machina. Quando o Lord Zedd bota uma bomba e eles explodem. Foi muito engraçado. Foi um final bosta com os vilões bostas, né? Cara, eu gosto do Prince Gasket, cara. Ele tinha potencial pra ser um bom vilão. O problema é que ele é fraco, né, velho? Se você for olhar ele em relação a poder, ele é fraco, mas ele tem uma construção de personagem legal. Ele é inteligente. Eu odeio é o Prince Pocket. Parece o Baby robótico, sabe? Ah, isso é verdade. Carisma. Ele é o Baby robótico sem carisma, cara. Isso é verdade. Eu achava engraçado os caras procurando o Louis Kabum. Não, a gente tem que ter o Louis Kabum do nosso lado. A Rita e o Zedd querendo o Louis Kabum do lado deles pra poder derrotar o Império Máquina. No final todo mundo cresce, o Lord Zedd e a Rita voltam, eles crescem. Tenta dominar a cidade, depois não consegue. Aí o Raimondo faz a mesma coisa. Aí do nada, não, gente, nós não temos tempo. Nós mesmos vamos crescer. Não dá tempo de chamar os Zords, fudeu. E aquela porradaria lá, e enfim, termina com um final totalmente besta, né? O Renan disse bem: o problema de Zell são os vilões. O Império Máquina, teoricamente, é ultra poderoso, é ultra um monte de coisa, cara. Mas chega na prática, ele é tão mais ou menos, cara. Galera, calma, a gente já vai falar de Força Animal e dos Cavalos da Lua. Calma, eu não esqueci. Calma. Onde é que eles estão? Apareçam, apareçam, onde quer que estejam. É, o Gar, tem certeza de que estavam lá dentro quando explodiu? Não tenho certeza. Como assim não tem certeza? Os Rangers foram destruídos ou não foram? Tinha muita fumaça, eu não pude ver nada. Procure-os. Agora mesmo. Quem é você? Eu sou o mensageiro do planeta Cimariano. Zordon foi capturado. Ah. Você, Divatox, rainha do mal, deve partir imediatamente para o planeta Cimariano. Agora? Acho que não. Diga quem mandou você que dou meus parabéns por capturar o Zordon. Mas eu capturei a Terra! E eu não vou a lugar algum! O Espectro Negro não ficará feliz. Me desculpe. Você disse Espectro Negro? O nosso grande monarca do mal. Partiremos para o planeta Cimariano. Sabe de uma coisa? Umas férias no planeta Cimariano seriam irresistíveis agora. Sério, é excelente. Boa ideia. Obrigada. Sério. Obrigada pela sugestão. Tchau, Vinho. Não se preocupem. Eu voltarei. Viva la Diva! Tchau. Saindo de Power Rangers, nós temos Turbo. Eu gostei de Turbo, sabe por quê? Porque o Milho Rock. Eu gosto do Rock. Teve uma vilã que eu gosto pra caramba, é a Divatox. O seu assistente Helga, Raigog. O Porto, a Mama, que é a mãe dela. E o Malagor, né, que tem no filme Turbo. A gente não precisa separar o Turbo e o filme, porque é a mesma bosta da série, né? Quer dizer, eu gosto muito da Tifa Dox, ela tem um tom de ironia muito bacana. Ela é uma vilã que bota ordem mesmo no barato. E bom, enfim, né? Ela só perde no finalzinho, porque quando o pessoal fala, o Espectro Negro mandou aí avisar aí que a Sonema vai dominar a parada. Ela já com o rabo entre as pernas sai fora. Ou seja, ela não perde. Ela não é derrotada. Ela não é derrotada. Ela invade retira. O centro de comando, quebra tudo, faz mó bagunça. Cara, ela vai embora. Cara, a Tifa Dox é literalmente diva, né, cara? Ela é demais. É, não, diva. É. Eu gostava muito de ver Turbo, mais por causa dela, cara. Eu também, Turbo, eu também. Tem uma mais vontade de ela. Se tem uma atração de Turbo, é ela. O ponto alto do Turbo foi ela. Exatamente. O Porto, tanto fede não cheira. O Elgar. O Elgar, bom, deve ter feito alguma audiência, né? Porque reutilizaram na temporada seguinte. O Elgar, pra mim, ele é mais legal no espaço do que em Turbo. Também acho. É, no Turbo ele é bem ele ficava na sombra da diva. Eu sou o Espectro Negro, monarca de tudo que é mal. Eu capturei o poderoso Zordon e estou drenando os poderes dele. Quando sua força se acabar, a larva surgirá extinguindo a força para sempre. Isso é ter um brinde com um suco de lava. O universo, meu universo, que vai pertencer ao Espectro Negro. Ei! Você! Você na ponta de capa! Acha que é bom demais para viver conosco? Ora, quem é você? Ele é um espião! O quê? Um espião? Peguem ele! Inacreditável! Peguem ele! Quem é esse intruso? Aos meus pés! É, isso aí! Esse espião conhece meu plano! Ele deve ser detido! Cuidado! Com licença, malvadeza! Deixe que eu vou atrás dele! Eu garanto que... Você não é de nada, maninha! Você não sabe nem andar direito! Deixa que eu pego! Oi! Lembra de mim? Você me lembra tanto, meu noivo. Quero uma chance! Silêncio! Astronema! Você levará a fortaleza das trevas e destruirá o enxerido! Invejosa! Power Rangers in Space. A gente vai falar da aliança, né, do mal que construíram, né, a aliança de todos os vilões, que foi o comecinho de In Space. Estavam todos ali reunidos à mesa, né, para comemorar o fim dos Power Rangers e, enfim, o Espectro Negro também estava lá. Vamos falar dos vilões de Power Rangers no espaço, que foram fodas. Power Rangers no espaço, para mim, tem os melhores da franquia. Não e o melhor Ranger também, né? Exatamente, o Andrew Garrett. Andrew é o melhor Power Ranger da história. Que se dane todo o resto. Mas eu gosto muito, cara, porque você tem o Espectro Negro, que é o monstrengo, criatura do mal. Ele é o anti-monitor do universo dos Power Rangers. Você tem a Astronema, que foi criada pra ser a dominadora da porradaria do mal. Você tem o Eclipse, que foi o cara que treinou ela e é mega poderoso. E você tem o Darkonda, cara. Cara, o Darkonda, ele é o maior filho da puta do universo dos Power Rangers, cara. Ele é, cara. Ele é foda. Cara, sério, o Darkonda é o único vilão ali que me causava a impressão de se ele se desse bem de alguma forma, fudeu. Sim. Pode falar. Posso falar um negócio? Pode. Aqui, o Espectro Negro, eu tenho uma dúvida até hoje. Eles estavam sem dinheiro pra fazer uma coisa nova? Por que que eles usaram o mesmo vilão de Turbo? Cara, Power Rangers no espaço e até a última temporada de Power Rangers. Os caras estavam cagando pra... Falou, precisamos de um monstro, ah, pega aquele bicho lá do Turbo. Ah, mas alguém vai perceber. Ah, se vira aí, se vira aí. Tanto que no primeiro episódio tem essa piada. A de Vatox. É, você parecia meu marido. É, exatamente, cara. E... Uma boa sacada. Mas uma explicação pode ser que o Maligor e o Espectro Negro são da mesma raça. Meu filho, você tem que agradecer que naquela época tinha explicação pra essas coisas. Bom, não quero alfinetar ainda, mas tinha explicação pra essas coisas. Bom, a gente tem o Helga, né, que voltou, o Ecliptor, a própria Astronema, que eu acho muito foda. É, mas ainda na segunda fase dela, depois que o Anders descobre que é a irmã dele. É, aquela parte é muito bonita. E ela é reprogramada, né? Ela é reprogramada pelo Espectro Negro, né? É. Ela fica estranha quando é reprogramada. Ah, é o Darkonda, isso. E o Darkonda se funde com o Ecliptor, né? Ah, é verdade, ele faz o Ecliptor também. Ele se funde com o Ecliptor e vira o Dark Ecliptor, né? Da Cryptor, isso. E tem, porra, os Psycho Rangers, cara. Psycho Rangers são foda. O Edmar não quer alfinetar, eu também não quero muito não, mas se os Psycho tivessem na Guerra Lendária, o mundo tava ferrado. Caraca, hein? Tem que derrotar todo mundo lá. Pra mim, o Andrews foi um vilão porque matou o Zordon. Não, velho. Falou, valeu. O Andrews foi o herói, cara. Falou, valeu, Andrews vilão, falou. Cara, ele foi o herói, desculpa. O Andrews... Você acha que algum dos outros ia ter coragem de matar o Zordon? Traquina? Isso mesmo, sou eu, maior e pior. Eu estava mesmo a caminho de destruir você e todo o seu querido povo com sua querida Terra Venturi. Alerta, rota de colisão. Estamos em rota de colisão. Sou ao meio de acabar com essa nave. Acabando comigo. Poder galáctico. Que ironia. Terra Venturi destruía seu próprio povo. Não enquanto eu estiver por aqui. Aproveitando esse ensejo sobre temporadas no espaço, vamos falar da próxima, Power Rangers Galáxia Perdida. Power Rangers Galáxia Perdida trouxe Scorpius, Traquina, que ainda tem uma participação na temporada seguinte, Fúrio e uma galerinha aí que eu não lembro muito bem, Vila Max, Krieger, Deviote, enfim. O Deviote eu lembro porque ele é... Tentaram repetir o Darkonda nele e não deu certo. Porque ele não tinha carinho. Quando ele morre, não. Não é por isso. Ele era o cara que servia o vilão, mas tentava trair o vilão e ele se tornar o principal. Tanto que a transformação da Traquina, que ela vira aquele Kamen Rider de baixa renda, é por causa dele, porque ele estragou a transformação dela. Ele tentou fazer esse negócio, mas tipo, ele não tinha carisma, ele não tinha porquê, a personalidade dele era muito fraca. Eu não sei se o roteiro não ajudava, eu não sei. A temporada é muito boa, mas o Deviote, por ter tentado repetir a fórmula do Darkonda, não funcionou. Pra mim, pelo menos. Eu confesso que essa é minha temporada ainda para ver, né? Para rever no Netflix. Eu lembro pouca coisa, eu lembro da Traquina, aquele jeito gosmento dela, a transformação dela final, né? A metamorfose que ela sofreu, e como o Léo matou ela, né, usando o modo de batalha e se explodindo junto com ela. Tem também, né, o segundo grupo, eu lembro poucas coisas, do Capitão Mutini, né, que aí Terra Venturi passou a se chamar outra coisa, e teve o Capitão Mutini, o Barbarax, o Deviote. É porque essa parte aí, na minha opinião, não sei se foi assim, serviu apenas para justificar o nome da temporada. É verdade. Porque não tem fim. Então, o Capitão Mutino é um inútil, o Barbarax, você olha e fala assim, não tem potencial mais não, o Deviote volta e você olha e fala assim, não, deixa ele morto, não tem muito o que é esperado do personagem. O personagem é chato, você quer ver ele lutando contra a Traquina, que foi o que você acompanhou a série inteira. Se os novos personagens fossem apresentados de um jeito melhor, tivessem mais tempo, porque eu acho que eles apareceram faltando 10 episódios pra acabar a temporada, não foi? Isso, foi isso mesmo. Algo assim, não teve desenvolvimento, não teve como você pegar carisma pelo personagem, você ou amar ou odiar aquele vilão, como era o caso da Traquina. Esses vilões são muito, sai daí logo e volta pra Traquina que eu quero ver como é que acaba. É, os vilões de Lost Galaxy, tirando a Traquina, não tenho nenhum tipo de carisma, assim. Tem nenhum tipo de carisma. Eu sou sincera que eu só lembro da Traquina, porque, tipo, os outros eram muito coisa de um episódio, tipo, tchau. Você lembra porque ela tem nome de bolacha. É. Não, porque ela metia um negócio nela que me dava um nervo cada vez que eu via aquela mulher na frente. Ai, que horror. Sabe aquelas propagandas da Traquina? Se agora falando de Traquina, eu quero falar. É, sabe essas propagandas da Traquina que mostra a carinha do biscoito? Então, eu sempre lembro da Traquina, não sei porquê. Dá um prato de cocosaço pra ele. Nossa, velho, que tem problema, cara. Que a escuridão domine a luz e que o mal vença o bem! Ah! Ah, não! Ela está abrindo a tumba! Ah! Estão todos vivos! Vamos falar então dessa temporada aqui. Que é amada por todos, só que não. Anyway! Sim. Power Rangers! Light Speed Resgate! Bom, Power Rangers Light Speed Resgate teve a Rainha Banshira, o Príncipe Olympus, né, o Impus, o Diabólico, a Vipra, que retorna também no Força do Tempo, o Loki e o Jinxer. O que vocês têm a comentar? Eu, particularmente, pra mim não fede nem cheira essa quantidade de vilões aí. Eu acho a Vipra uma gata, só. Eu só lembro da Vipra e ela é linda mesmo. Olha, eu gosto do Olympus, cara. Mas também não acho nada demais. O Jinxer, eu lembro dele porque... cara, porque ele é o personagem do Gogol Pai. Só por isso que eu lembro dele. Ele é muito inútil. Ah, vai pra... sei lá, cara. Ela é muito... Ela é a vilã com biquíni. Exatamente. O único que realmente passou alguma coisa de... Eu posso ser realmente um vilão roubado pra caralho é o Príncipe Olympus. É quem colocou a maldição no Ryan? Foi da cobra. Ah, eu acho que foi a Vipra. Eu acho que foi a Vipra, cara. Eu não tenho muito certeza. Porque também, cara, eu não me importo se for de Light Speed, sinceramente. Eu tô nem rindo o que aconteceu com o outro. Por mim, Light Speed tava nem aí pra ele. Rainha Banshira, ela apareceu por quantos episódios? Uns 10? Só no final, né? Não, ela aparece a série inteira, cara. É? O problema é que ela é só uma cara. Não, eu só lembro ela nos últimos episódios. Não lembro ela antes. Porque nos outros episódios ela é só uma cara, velho. Ela fica lá na base, lá com aquela cara lá mexendo a boquinha com aquela animação mal feita. E você fala, não, vai, beleza. Essa mulher... Eu sei que comentar isso, o Lightspeed e o Galáxia Perdido tiveram vilões que eles eram assim, né? Eles eram os monstrengos mega poderosos que ficavam contidos apenas na base, né, cara? É, deu uma decaída na participação deles, assim. É, os vilões teoricamente principais seriam Scorpions em Galáxia decaída. Perdida e a Rainha Banshee Lightspeed. Isso, cara, é tão besta, né, cara? Porque se eu sou um vilão ultra poderoso, eu não vou ficar confinado de uma forma parecendo o Jabba the Hutt, cara. Eu vou ser um guerreiro fodão. Papai, você já não se livrou desse carinha? Eu já o destruí uma vez e irei destruí-lo de novo. Vamos falar de uma temporada que eu amo. Pra mim teve melhor. Melhor vilão de todos. Fodas também. Que é Power Rangers Força do Tempo. Que dentre todos os robôs, máquinas e diversos vilões, teve como os principais Hanzink, Nadira, o Frex e o Gluto. Hanzink dispensa comentários, né, cara? Não, o cara é doido. Ele tira um osso, sai mais ele fácil. Pra mim ele é um psicopata, cara. O cara tinha uma maldição, né? Ele tinha lá um negócio que ele ficava, precisava injetar nele toda hora lá. Ele ficava pé da vida quando ele não conseguia achar o antídoto. Saía destruindo a cidade. Teve aquela vez que ele sequestrou o pai do Wes lá também. O cara era malucão, velho. Era um maníaco. Bom, tecnicamente ele tinha motivos pra ser assim. Tecnicamente ele não tinha motivos pra ser assim. A Jenny explicou que tentaram ajudar ele. Ele que não... Tentaram viu. E ele... Mas tentaram depois, porque tem a explicação no... No encontro com Força Animal. Do porquê que ele ficou daquele jeito. Que, ele, que ficaram com medo dele, né? Não era um negócio assim? Aí ele fugiu pras montanhas. Fugiu, e daí, tipo, depois... Tanto que daí na Força Animal, a Força Animal... Depois do tempo daí que a Jen fala essa história do que tentaram ajudar o Hanzik e ele disse que... E, tipo, ele enlouqueceu e, tipo, não, não quero ajuda de ninguém, vou matar todo. Eu, particularmente, mundo. Gostava muito também da Nadira, cara. A Nadira era a vilã Patricinha. Ai, eu não gosto. Não, ela tá com vestido, a jornada fica com uma armadura, né? Ela é muito tipo, engraçada, cara. Porque ela tinha um lance com o Lucas ali, né? Rolava uma... umas atrações ali com o Lucas, ele meio que tentando se esquivar e ela investindo, entendeu? Ela é muito engraçada, a vilã Patricinha, sempre quando acontecia um episódio, ela tava fazendo compras, cara. Ela não tava fazendo compras, ela tava roubando. Roubando. Posso pagar com pregos? Roubando, fazendo compras sem pagar. Cara, temporada... ela é um personagem muito... O Hanzik, cara, eu acho que se ele não tivesse aquele tom de comédia que colocam em todos os vilões de Power Rangers, ele, cara, ele rivalizaria com o Lord Zedd, cara. Não sei vocês. Eu acredito nisso. Porque eu acho ele tão bacana quanto o Lord Zedd. Eu prefiro o Hanzik do que o Lord Zedd. Eu acho ele tão bacana. E aquela parte que ele tirava a espada do osso dele, assim, cara? Né, não, tipo, do nada, nossa, né? Ele pegava... Caralho, dava uma agonia... Filho da puta esse vilão, velho. Eu gosto dele porque a única pessoa que ele gostava mesmo é da filha dele. Sim. De resto, ele tinha raiva e nojo dos outros. Cara, o que ele faz com o Frax é muito bacana, velho. Porque o Frax começa a atrair ele e tal. Ele fala assim, eu vou te reprogramar. Depois ele explode o robô, cara. É muito bacana. Exatamente. O único personagem que eu não gosto é o Gluto, que é o vilão. É o sapão, né? É, que é o Don Doneiro, em Time Ranger. cara, sério, você olha pra aquilo lá e fala assim, cara, é um sapo, velho. Sapo funkeiro, né? Sapo funkeiro. O Eric também agia como um anti-herói, né? O Eric é um emo. Não, para, oi, quê? O Eric é um emo chato. Ah, mimimi, o outro nasceu rico, eu nasci pobre, eu tenho que ser babaca. É verdade, cara. Ele é babaca no começo, depois ele fica melhor. Socialismo ali, né? Esperava alta ali. Mas para, eu amo o Eric. Por que você acha que ele usa roupa vermelha? Eric e o Wes eram uma dupla perfeita que exploraram um pouco na temporada. Mas enfim. Uma chance contra mim sem os seus poderes. Podemos não ser mais os Power Rangers, nem ter mais os nossos órgãos, mas eles ainda vivem dentro de nós. Eu sou Cole Evans, Leão Vermelho. Temos uma coisa que vocês ogros nunca terão: coração. Alisa e Riley, Jake Branco. Uma coisa que nunca poderá tirar de nós! Taylor e Hart! Arca até nós! Ainda somos os guardiões da Terra! Max Cooper! Tubarão Azul! E nós nunca vamos desistir! Benny Delgado! Visão de Ferro! Lutaremos até o fim das nossas forças para salvar o mundo! Eu sou Merrick Baliton! Globo Lunar! Guardiães da Terra! Unidos! Emocionante. Mas eu sou o Mestre Ogro e vocês serão extintos iguais aos Lordes Animais! Vamos falar aí da última temporada da Saban, né, que foi o grande rachão entre Saban e Disney, que foi Power Rangers Força Animal. E nós tivemos aí o Dr. Victor Adler, que foi o Mestre Yogo, né, em todas as suas formas possíveis. O Mestre Yogo mim... se tivesse de mendigo, velho. deixa. Você não dá moral pra um vilão se tivesse de mendigo. O Jindrax e a Tóxica. Eles eram os melhores da temporada, né? Eu gosto muito dessa dupla. Que depois a Tóxica virou a Necronômica. O Zenaku. E os vilões que voltaram, né? Que foi o Hanzik e a Nadira, que tiveram o seu desfecho. O que vocês têm a falar sobre eles aí? Não, tem um vilão que você esqueceu, o Mandlock. Ah, Mandlock! Putz! Aquele cheio de boca? Exatamente, cara. Nossa, pode crer, o que era feito de trem, né? De trem? Não, é aquele monstro das bocas lá, cara. Monstro das bocas. É um monstro que é cheio de boca e as armas dele é um garfo e uma faca. Aí tempo todo ele toma muda o lugar, a voz. Ele toma o lugar do Mestre Ogro. Ah, tá, pode crer, nossa! Eu esqueci, realmente. Ó, você viu como foi esse animal, é bom, né? O Mestre Ogro, eu não gosto de Força Animal. Os caras me xingam na página sobre Força Animal. Eu realmente não gosto de Força Animal, mas Força Animal, se tem alguma coisa boa, é o Jindrax, a Tóxica e a história do Zenaku. Ponto. Cara, essa galera aí que gosta de Força Animal, você não tem que discutir com dois, você não discute. Você entrega um número de um psiquiatra e sai andando. Tem um número aí pra me prestar? Eu gosto de Força Animal, tá? Eu vou procurar um número e vou te passar, rapaz. Sabe o que é porque eu gosto? É porque quando eu era pequeno foi a primeira temporada que eu assisti. Então, tipo, eu gosto por causa disso. Mas você sabe mas que eu é não ruim, gosto né? muito da história. Você sabe que é ruim. Você sabe que é ruim? Eu sei que é ruim. Ah, então tudo Beleza. Bem. Tudo bem. Você pode continuar no podcast. Olha, o Zenaku foi bacana. Ele tinha a maldição lá dele, lá, né? E aí se transformou no Merrick. Depois separaram o Zenaku do Merrick, né? Aí ficou zona. Aí ficou bagunça pra mim. O Jindrax e a Tóxica tiveram um final assim, tipo, vamos fugir. Desse lugar, vamos fugir desse lugar. Vamos fugir, pronto. Não lutaram, não tiveram uma batalha final. Eles simplesmente foram embora e nunca mais se ouviu falar. Tristeza, eu gostava muito deles. Gostava muito da dupla. Eles acordaram e falaram, vamos embora dessa série merda? Vamos, deram as mãos saindo andando. Eu tenho seus poderes de Rangers. Vocês estão à minha mercê. Vamos falar agora do grande rachão aí que teve, né? A venda de Power Rangers pra Disney. A transformação, né? Da produção que se moveu pra Nova Zelândia. E a primeira série by Disney, já com um novo tema, logotipo modificado, enfim, uma qualidade de imagem e produção bem melhores que foi Tempestade Ninja, a série radical. Tivemos como vilões a família Watanabe, né? Que foi o Kiwia Watanabe, que é o Loto. Kia, Watanabe, que é o Loto. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Como eu imaginava que os fãs da Tempestade Ninja era tipo aquela galera do Rocket Power versão super-herói? Sabe o que eu lembro quando eu vi Tempestade Ninja? Aquele seriado bem das antigas, que até o Nescau patrocinava. E fugiu o nome. Então, Tempestade Ninja me lembra esse seriado. A gente nem julga, eu gosto de Tempestade Ninja. Tipo, tirando os vilões que são bosta, mas até que é legal. Não, é legal, pô. O Loki é legal. É um vilão legal, ele é um vilão engraçado. O problema é que quando ele pega pra dar porrada e você vê que ele é roubado, você fica meio assim, pô, por que os caras não fez isso desde o começo? Tipo, você vê que ele é roubadão, cara. Mas aqueles vilões de Tempestade Ninja, eles são muito, sei lá, tipo, eles são extremamente caricatos. Eu acho que isso estraga muito. Ah, é vilão Disney, né? Caraca, lembrei. Armação ilimitada. O Ninja Storm me lembrou isso daí. Os caras radical, marcando um ponto de encontro, fazendo vários esportes, pegando surf e tal. Agora eu tô imaginando o Cadu Moliterno com a roupa do Ranger Vermelho. Não. Ai, caraca. Então, vamos falar dos vilões. Loto era o vilão palhação. Ele tava na porrada e tudo. Ele teve os embates pessoais com o mentor dos caras lá, né? Zergane, que era o Zergane era o Goldar, né? Do Loto ali, da Tempestade Ninja, né? Mas eu achava maneiro o fato dele tirar as espadas dos ombros. Era legal. Era tudo um samurai ali, né, cara? Ninja Storm, mas o pessoal era bem samurai ali, né? É. Tem a Mario e a Capri, a dupla de vilãs, as sobrinhas do Loto, né? A dupla dinâmica. Que na temporada seguinte, antes do finalzinho, né? Elas dão fora e ficam do bem. É Shimatsu, Vexatus, que é o peixe lá, né? Uhum. É o cabeça de peixe que tem uma disputa pessoal com o Shane. E o Motodrone. Motodrone que durou alguns episódios aí. Mas enfim, a batalha final foi legal, que foi todo mundo caindo na porrada, né? Só que aí mandando o Loto com o abismo, foi sem. Falei, porra, Loto, aí os caras uniram os três poderes lá e fica aí no chão. Cara, mas eu gostei daquela porradaria dele contra o exército de monstros. Foi legal, muito cara. Muito bacana. Eu gostei quando do Tempestade de Trovão lá também ficaram como inimigos por um tempo. Exatamente. Ficarem do bem, pra variar. Vocês destruíram os meus planos, criando um mundo perfeito. Porém, Eu fui capaz de absorver energia suficiente das dinopedras para completar minha transfiguração. Vocês agora vão enfrentar sua batalha final. Bom, e falando agora da próxima temporada, a temporada que eu mais gosto, eu adoro, eu amo, eu venero essa temporada. Eu tenho um altar na minha casa dessa temporada. Que vai ganhar um podcast só pra ela. Tô até feliz, cara, agora. Tô até feliz. Power Rangers Dino Trovão. Power Rangers Dino Trovão, que na minha opinião tem o retorno, além do retorno do Tommy, tem o retorno do clone, de um Ranger malvado, que é o clone do Ranger branco. Sim. Que é muito mais legal que o próprio Trent. E não tô nem aí pra você, Trent, Vanessa. Trent, eu gosto do Trent. Eu sei que você gosta, por isso não tô nem aí. Tem o Mesogok, que é o vilão. O Mesogok é o vilão que sofre uma transformação no final, uma mutação, né? Com as dinopedras no final, que finalmente é aquela batalha final que todo mundo espera. Do vilão fodão contra os Rangers e todos os poderes que eles podem usar. A Elsa, que é a diretora Randall, né? E Zeotrax, que me lembra muito o Ecliptor. Que no final ele trai o movimento lá dos caras e começa a agir por conta própria. Cara, eu gosto do Zeotrax, cara. O Zeotrax, ele é um personagem bacana, ele tem profundidade, ele tem por que ter ódio do Tommy. Eu gosto, cara. Eu gostava na época que os vilões tinham motivo pra ter ódio um do outro. As lutas do Zeotrax Tommy com o ex-amigo era um ex-amigo do Tommy, né? Que trabalhava com o Tommy e sofreu essa mutação toda aí, né? É, ele explodiu o laboratório lá na Ilha de Lobo. Engraçado que ele tinha raiva do Tommy, mas o Tommy não sabia quem é você, por que você tá falando isso, que não sei o que lá. E depois, pertinho do final, o Tommy, eu achava que você tinha morrido. A mente do Tommy também é toda zoada, ele não lembrava um cara que morreu também, não. A mente do Tommy é a mente mais puta de Power Rangers, repito nesse podcast. Eu gostava da diretora Randall, né, a Elsa. Eu achava ela muito legal. Ela atacava o terror na escola. Ela sabia quem era os Power Rangers. Falei, vou dar o pior castigo com vocês, seu filho da puta. Ela é boa pra caramba, né, velho? Ela falou, vou foder você, vou dar o pior castigo. Vou foder vocês fora da escola e dentro da escola. É, por isso que eu falo, se eu sou um vilão de Power Rangers, eu tô no mundo muito rápido, cara. Porque eu ia prender os três, falar, não, vou fazer vocês três ficarem de castigo aqui. Enquanto eles estão lá de castigo, eu ia jogar uma bomba lá de gás com veneno pra eles morrerem. Então, por favor. Tecnicamente foi ela que fez eles virarem Power Rangers e aí depois, né? Quanto Mercy? Quanto Mercy aqui é um negócio rapidinho. Eu gostei quando no primeiro ou segundo episódio, que, no comecinho, que ele fala assim, que ela vê ele lutando lá, e ela, onde vocês aprenderam a lutar assim? Clube de Karatê. Ela olha pro Tommy, ninguém tem um clube de Karatê? Tommy, eu que sei, eu sou novo nessa merda. Não achei no comecinho, não. 9, 10 episódios. Anton Mercer, Mesogog. A historinha foi legal. O Trent foi o cara ali que sobrou, né? Nessa historinha. Ficou do mal porque pegou a Dinopedra, pegou ele, né? Não teve culpa. Um negócio, mas o poder de Dinopedra branca, não era teletransporte? Era. Por que do nada ele pegou o poder da Dinopedra preta, que era de invisibilidade? É verdade. É verdade. Porque quiseram. Porque o roteirista esqueceu, né? O roteirista esqueceu. Já porque que a Saba não tem noção. Vamos vou defender. Tá, mas não era mais da Saba. Pior ainda. Ah, porra, se a Saba fez economia pra chamar 10 veteranos, a Saba nunca ia chamar o Tommy de volta pra fazer uma temporada inteira. O clone do Ranger Branco, o clone sem força, né? Foi quase a mesma história que fizeram em Mighty Morphin. Criaram o clone sugava poderes do Tommy. A mesma coisa acontecia aí, aí o Trent derrotou o clone. Mas o que o Trent aprontou do lado malvado foi muito legal também. O problema do Trent é que quando ele vira bonzinho, ele perde a graça. Ele perde a graça, ele vem aqui. Ele tinha todo um quê por trás, e daí tipo, ele ficou do bem, ele literalmente sumiu na temporada. Quando o Corner soube que era o Trent, cara, e até então não sabia, e quando o Corner soube que o Mesogog era o pai do Trent, o bicho pegou. Pô, tira esse cara do grupo, esse filho da puta. O Tommy, não era assim também, porque eu já fui do mal, eu já passei coisa parecida. Se eu fosse o Corner... Tommy, eu ri da experiência, se né? Se eu fosse o Corner, eu tinha falado assim, mas você não é exemplo de nada, né? Na sua cara, meu Deus. Na sua face, filho, na sua face. Bom... Temporada foda, final foda, completa. Tem gente que acha bobinha, eu acho espetacular. O único problema de Dino Trovão foi muito corrida. Os vilões deveriam ter sido melhores explorados, mas. Dino Trovão, eu veria ela se ela tivesse 50 episódios tranquilamente. Porra, eternamente. We'll be right back. Observe com atenção. Poucos tiveram a chance de ficar diante da magnificência. Exínio! Dog! Eu sabia que você viria. Kruger! Você tem mais vidas que um gato. Mas essa será a sua última. Na próxima temporada, que é Power Rangers Super Patrulha Delta, que trouxe novos vilões como o Imperador Groom, a Mora, que depois virou a Morgana, o Brooding. É aquele morcego alienígena. Morcego. É, o morcego. Cara, o morcego alienígena que usa um armário de capacete, velho. Ó, parabéns. Parabéns aí, character designer. Ó. Eles usam muita droga, velho. Os vilões também, o Esquadrão A, que era, que foram vilões, né? O Mihawk e o Homem. Cara, Imperador Groom, vilão muito classe A, cara. Foi um vilão muito classe A. Dei altas risadas com ele, cara. E ele não é vilão, né, cara? Tem um cara acima dele. Exatamente. Eu acho engraçado que o Imperador... Eu queria comentar isso também do negócio do Zogog. O Imperador Groom e o Zogog são o mesmo dublador. Oh, pode crer, cara. Eu tenho um problema, porque toda vez que eu escuto ele falando, eu lembro que o cara dublou o Falcon no Maluco do Pedaço, cara. E fica tocando aquela musiquinha do Falcon na minha cabeça, velho. Eu fico imaginando o Imperador Groom e o Metagog fazendo a dancinha do Falcon, sabe? Pra mim, os destaques foram Imperador Groom e o Brooding. Eu gosto da Mora, velho. Eu gosto da Mora. Porque a Mora, é Mora dá uma chata no... Não, quando ela é pequena, quando ela vira Morgana, mas ela pequena é engraçada, porque o grupo fala, não, vou fazer tal coisa. Ela, não, vai dar merda, faz desse jeito. Aí ela briga, fala, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero uma boneca. Ele, não, eu não vou fazer porra nenhuma, não. Ah, então eu não vou fazer. Tá bom, vem cá, dá essa boneca aqui. É engraçado, cara, porque ela tem motivo pra estar lá e ele tem motivo pra acabar cedendo o que ela faz, porque ela que desenha os bagulhos. Eu achei isso legal. Eu gosto do Brooding, porque ele também traiu o movimento, né? Ele acaba traindo o movimento e lutando contra o Groom. Não é que ele traiu o movimento, ele é um traficante, cara. É, tipo assim, ó, ele tá ali pra anexar e tal, visando um lucro. Quando é um risco que vai afetar ele... Ele é um mercenário. Exatamente, quando é algo que vai afetar ele, ele enfrenta o entre aspas, vilão. Legal foi a Mora no final da temporada, quando ela já tá pequena de novo. Ela tentando se salvar do Kruger, aí ela desenhando tudo, não sei como que ela desenha tão rápido, né? E ficar jogando os monstros do nada pro Kruger. Eu achei aquilo lá legal e estranho. Se eu fosse ela, eu tinha desenhado um monstro estilo. Olha, porque se for por falta de monstro de vilão, essa foi a temporada que mais teve ator contratado. Mais Rangers também, cara. Não, essa parte do ator contratado que eu não gostei, porque eu vi o Deca Ranger e eu fiquei muito desapontado depois que eu vi que o Coisinha Branco não tem ator. Ah, o Sam. Ah, cara. Cara, mas eu não tô nem aí, tá? É bobeira, valeu. Precisava. Não, ninguém se importa, cara. Mesmo, precisava de um vilão ali, um ator ali? Não. Seria melhor se tivesse. Mas a história correu muito bem não tendo. Eu, inclusive, ó, não tô falando sacanagem. Eu realmente acho o SPD um pouco melhor que Deca Ranger. Eu acho Deca Ranger espetacular. Mas eu acho o SPD melhor. O SPD começa pela escolha do elenco, né? A Sydney. A atriz pornô, né? De forma de SPD, né? Não é só ela, não. Tem a Z? Também. Com exceção da Cat, todos têm cara. Todos. Tá certo, tá certo. Pode impedir que eu traga as trevas e o desespero para o mundo. O que você ganha destruindo todo o nosso mundo? O seu mundo agora é o meu mundo. Vocês querem ver como será o meu mundo? Vamos falar agora da desordem que virou Power Rangers, né, agora. Power Rangers Força Mística. Pô, gostei tanto. É. Aproveitou o sucesso de Harry Potter. Power, é porque eles não podiam usar a armada de Dumbledore. Então eles mudaram o nome pra Força Mística. Eu gostava da abertura. Enfim, falando dos vilões, nós tivemos o mestre, que é o Optimus. O mestre, todo mundo o mestre. Aquele cara que fica no bueiro. Vocês já repararam que geralmente quando um vilão é chamado de o mestre, eles fazem uma cena pra não mostrar o vilão logo de cara. Ele geralmente é broxante, cara? É um bosta. E você pensa que o cara vai ser ultra poderoso de Tron Universo que está lá de dentro? E não. É um bosta. O Ranger Vermelho depois vai dar 3 tapas na cara dele e é o bicho que Tivemos o Morte com a Necrolai, gatíssima na forma humana, espetacular na forma humana. Aprontava todas, mas era capacho do O Mestre, né? Tivemos o Korag também, que se revelou o pai do Ranger Vermelho, do Nick. Pô, cara, eu tô de saco cheio de quando aparece um Ranger especial e ele começa do mal, cara. Tá bom, eu tô de saco cheio, velho. Apareceu um vilão novo e ele é muito roubado, eu falei que aí vai virar Ranger, cara. Ó, você vai ver que o Korag fez uma aliança com eles naqueles episódios especiais em que o mundo ficou sem magia, né? Ele fez uma pequena aliança com eles. Então, cara, mas, putz, mano, na moral, começou vilão, cara, termina como vilão. Não fez aquele negócio lá, eu vou mudar a cor da minha roupa e vou virar herói. Não, malandro. Pelo amor de Deus. Quando ele virou Leon Bonham, a coisa esfriou realmente. Tivemos também na segunda parte, né, que se é que se pode chamar de segunda parte Força Mística, que só teve 32 episódios, o Imperius, né, aquele vilão viadinho, né, vamos falar assim, o bichinho. É o do leque, não é? É, o do leque. Mas vamos falar que ele é gay, vamos falar que ele é francês. Era francês. Ele causava bastante com os Rangers, mais do que o Mortimer, a Necrolai também, a Necrolai. Ele era muito engraçado. Kalindor, e tivemos os 10 terrores, que foi a reta final de Power Rangers Força Mística. E pra mim que era só vale a Itassis, cara. O resto é tudo whatever. A Gekor, Itassis é que ela vai pro bem, né? Picatod, Megahorn. O Megahorn deu um certo trabalho pros caras. Só foi derrotado com o modo de batalha, se não me engano, não foi? O Oculus, o Magma. Magma, que era o Nervosão. O Sculpin, o Black Lance. A Itassis, o Matumbo, que ficou do bem, né? Ficou amigo da vida, que você tem medo dela. A vida é o maior monstro da franquia Power Rangers, cara. Sério, depois vocês reassistam uma abertura, naquela hora lá que ela tá tocando de dia assim, que ela desce o fone e olha pra tela e abre aquele sorriso de canto de boca e aparece 68 mil dentes, velho. Você pensa que ela vai pular na tela e arrancar a sua cara. Eu tenho muito medo daquela mulher, mano. Os 10 terrores, eles chegaram pra apimentar uma temporada que tava chata pra caralho. A vida é o 11º terror. O Matumbo ter ficado amigo da vida foi muito estranho, cara. Muito estranho. É, monstro se identifica com o outro, né? É verdade. A vida virou vampiro. Aquela parte foi legal, tipo. Me deu medo esse episódio. Me deu muito medo, cara. Puta que pariu, mas me deu medo, velho. Todo episódio que a vida aparece dá medo, velho. Arrepiava, caiu, caralho, a vida vampira, será que ela vai se revoltar com não sei o que lá? E quando ela voltou ao normal, eu falei, será que essa filha da puta voltou ao normal mesmo? Sei não, eu viu? Eu pensava que ela ia matar a Madison. Ela vai comer alguns desses Rangers vivos nos próximos episódios. Olha, com aquela cara dela ali, eu não duvido que ela tenha feito isso não, né? Vamos falar de uma temporada que pra mim foi uma desordem, uma bagunça, cagou e sentou em cima do Sentai. Mas tiveram vilões até legais, divertidos, vamos falar assim. Que foi Power Rangers Operação Ultra Veloz. Power Rangers Operação Ultra Veloz, a gente teve aí uma lista de vilões, né? Não vou chamar icônicos, vou chamar eles de divertidos. Foi o Flúrius, que foi o vilão exclusivo, né? Eu gosto desse, eu gosto desse da Minamax, porque eu gosto do Papai Noel do Mal, cara, eu acho ele bacana. Não é Minamax, é Minatrix. Ah, whatever, cara, é a menina lá. Teve o Norg, que era o bichinho do Flúrius. O Motor, que é oriundo do Super Sentai, que ficou irmão do Flúrius. O Kendor, que era o ninja, né, que tinha como escrava a Miratrix, gatíssima, gatíssima. E os Fear Cats. Né? Os Fear Cats que pra mim no Super Sentai eram foda e no Power Rangers viraram qualquer bosta e só iam atrás do Taizone. Fala a verdade, não dá vontade de rir quando você ouve esse nome? Fear Cats? Fear Cats! Você sério, se eu sou um Power Rangers, um cara, gato com medo. Nós somos os Thundercats, cara, eu ia contar. Esse nome foi traduzido, não foi? Esse nome foi traduzido. Foi, eram gatos terror, gatos. Gato terror. Sério, que traduziram assim? Ah, claro, porque o nome em inglês é muito melhor, né? Olha pra galera que põe nome, ó. Merece um troféu joinha, porque. Tô merda. Se eu tiver que escolher um vilão, vai ser a Miraflix, tá? Essa temporada. Eu só. Gosto do Flúrios. Ele é muito maneiro. Flúrios é engraçado, tipo... cara. Ele é engraçado. Peraí, o Flúrios é o de gelo ou gelo. De fogo? Ah, do gelo, então. Eu achei ele legal no final que ele, tipo, matou o irmão dele. Mas do nada ele. Tum. É bacana, cara. Ele é o. Ele ficou escondido a temporada inteira, praticamente. Isso é verdade. No final vai e pum. Boa citação do Renan. Ele ficou escondido a temporada inteira, praticamente. Pra depois se tornar o mais fodão ali e confrontar os Rangers pessoalmente. Mas a batalha final foi uma bosta. E o negócio do Mac virar humano foi outra merda. Cada robô mesmo. Não vamos falar disso. Eu ia citar pra perguntar o que vocês acham do Trax, mas depois que você falou do Pinocchio Ranger, vamos pra próxima temporada. Eu acho que meio estranho porque ele não apareceu em Manimorph. Então. Provavelmente ele foi gerado depois do final de Power Ranger no espaço. Talvez, inclusive, quando deu a onda Z, a Rita estava grávida. É possível. E por isso que ele tem essas ações mais inconsequentes, porque ele seria um adolescente. Tipo, a ideia do Trax foi legal, mas não foi bem executado. Foi muito apelativo. Mal, velho amigo, só penso em você há séculos. Mas antes de destruí-lo, assistirá à destruição dos seus entes queridos. Bom, vamos falar da última temporada desse maravilhoso diretor, sendo bastante irônico, que foi Power Rangers, Fúria da Selva. Esse Power Rangers Fúria da Selva eu dedico a um amigo meu, Breno, que ele gosta bastante dessa temporada. Tiveram tantos vilões, eu vou citar alguns, tá? Foi o próprio Daishi, o Gerald, que é um a Camille. O Gerald é um personagem mimizento. O Flint, que foi a mosquinha. Mais legal da temporada inteira. As cinco picadas de poção, cinco dedos de poção, né? Que é aquela Naja, o Gaku, aquela galera toda lá, né? Os Overlords e os generais, né? Os Phantom Beast, né? Que foi o Skork, o Eager e o Snapper. Mas eu vou citar só o Daishi, cara. O Daishi foi um vilão mimizento. Ele se torna vilão porque simplesmente o Calouro não queria pegar a toalha pra ele, cara. Não, o Daishi não. O Gerald é mimizento. O Gerald, isso. O Gerald. Daishi, ele é um vilão de verdade. O problema é que o Gerald, você olha pra cara dele, você não dá muita moral, cara. Você não fala que ele é fodão. E a motivação dele ter libertado o Daishi, cara, essa é tipo assim... Nossa, cara, ô, meu mestre me sacaneou. Pegou o ajudante pedreiro que tava lá se transformou e falou que ele era melhor que eu. Pô, cara, sei lá, entra com processo com seu mestre, velho. Sai de lá, monta sua academia. Não vai completar um demônio antigo que tá preso há 10 mil anos. Gostei muito do Daishi e da Camille. Gostei muito deles dois. Camille não era vilã, né, cara? Camille era meio que... Era uma serva. Então, mas meio que dá a entender que ela faz o bagulho ruim meio que pra agradar o Daishi. Só por isso. Ela não é realmente ruim. Ela é escrota, mas não é ruim. Pode dizer que a versão japonesa, pelo menos o Gek Ranger, os dois vilões são foda. Os caras eram do terror mesmo e faziam maldade pra caralho. Eu não falo nada porque eu sou fãzão de Gek Ranger, não falo nada. Porque o Ryo é foda, Ryo é foda. Enfim, o final do Jungle Fury foi o que eu queria... Foi seguir o Gek Ranger, né, cara? Seguir o Gek Ranger, aprisionaram o Daishi naquela bolinha lá, sem nenhuma novidade até então. Né, o vilão se transformou em uma hidra de várias cabeças e... Ouçam cuidadosamente. Nós não temos muito tempo. Isso começou há 3 anos. A Federação Mundial da Internet noticiou o aparecimento de um vírus de computador altamente agressivo, o vírus Venge. Foi estimado que o vírus já houvesse infectado 37% do sistema de computação mundial. Já era tarde demais. O vírus passou a controlar a comunicação mundial, o governo e os sistemas de defesa. Ele construiu um exército que destruiu tudo em seu caminho. Nada conseguia detê-los. Eu sou Vengeance. O seu mundo agora é meu mundo. E o seu tempo acabou. Mas não está acabando. Ainda não. Se estiverem ouvindo a minha voz, por favor, vão agora para a cidade protegida de Corinto. É o único lugar que podemos estar a salvo, mas vocês têm que conseguir atravessar os muros da cidade antes que o escudo de defesa seja ativado. Depressa! Agora vamos entrar na temporada que muitos ovacionam, muitos veneram, enchem o peito pra falar que foi uma das melhores da era Disney. Que é Power Rangers, é RPM, Get in Gear. Porque pro Edmar, o maior vilão dessa temporada é quem escolheu o dublador do Harry Potter pra dublar o Dylan. Cagaram, sentaram na dublagem do Dylan. Cagaram. Tá, vamos falar dos vilões. Vamos falar dos vilões. Dylan pode ser citado como um vilão? Não. Não? Ele não era do mal, ele só era Vendix. Vamos citar então Vendix, General Shifter, General Crunch, Tenaya e a Tenaya 7, né? Cara, a Tenaya, o primeiro episódio, ela já fala assim, mestre, por que você não manda um ataque enquanto os Rangers estão ocupados enfrentando não sei quem? Aí virou outro cara assim perto assim, cara, por que você não faz tal coisa? Ela dá dois passinhos pra trás, o Vendix explode outro cara, velho. Eu acho muito bacana. Tipo, a Tenaya, a temporada inteira fazia uma certa ironia ao que era o roteiro de Power Rangers, né? E a Tenaya, ela ficava assim, nossa, mas por que não é mais fácil fazer desse jeito do que do outro? Por que vocês têm que esperar? Ela deixava tudo mais simples. Exatamente. O Vendix, que ficava naquela máquina depois, se apossou do corpo do outro lá, né? Eu só tenho pra falar da Tenaya mesmo, cara. O Vendix ela é teve mais foda, né? O Vendix foi até um bom vilão, mas teve um final tosco. A caviga caindo na cabeça dele. A Tenaya não é que ela é mais foda, ela é a única vilã que realmente é relevante pra história. Exatamente. O Vendix, os outros, o Vendix e geral ali, são pra ser os vilões. Eles não tô falando que eles não são foda nem nada, eles são realmente uma ameaça. É uma série muito boa, os vilões são muito bem desenvolvidos. Mas a única que o desenvolvimento é realmente importante é o da Tenaya. O resto é whatever. É, ajuda você a conhecer o personagem, mas tipo assim, e pro andamento geral da história? Ah, whatever. Exatamente, mas RPM continua sendo uma das minhas melhores temporadas. Os melhores Rangers pra mim são o Zig e o Dillon. O Zig tá? Pode, né? E a melhor vilã pra mim é a Tenaya. Concordo em gênero, número e degrau. Uma dúvida sobre o Vendix. No final, vocês perceberam que depois, quando eles estão devolvendo os morfadores, no morfador de sei lá quem, brilha uma luz vermelhinha? Aquilo seria o Vendix? Então, não se sabe, né? Nunca foi. Porque falaram que a adaptação de GoBusters ia responder todas as pontas que foi deixada em RPM. Iam explicar porque o Vendix tem o mesmo nome de um general do Império Máquina. Explicar tudo isso. Lá no Mega Power tem o link do resumo dessa temporada. Eu vou deixar aqui depois. Se vocês estiverem ouvindo e não leram ainda, acessem lá que é muito bacana, explica muito. O problema é que você deixa triste que a gente nunca vai ter essa temporada, né? Vamos falar das duas temporadas ao mesmo tempo, né? Uma é a continuação da outra, que é Power Rangers Samurai e Power Rangers Super Samurai. Power Rangers Samurai, Super Samurai, os mesmos vilões, né? Que é o Mestre Zandrix, Octoru, que era o capacho dele, né? O polvo lá. A Dayu, o Decker, que é o Cole, né? Do Força Animal. E o Professor Cog, que veio de Power Rangers RPM, né, no filme que eles fizeram, que foi um filme muito foda, na minha opinião. O Professor Foda também volta em Super Mega Force. Exatamente, voltou recentemente em Super Mega Force. O que vocês têm a comentar dos vilões? Aí não fala da temporada, que a gente tá com a temporada chata. A Dayu, eu gosto da temporada, Dayu, então eu não sei nada dos vilões. Sim. A Dayu é bacana. A Dayu é depressiva, velho. Mas aí que tá, cara, ela é depressiva, mas ela é a única que tem motivo para ser daquele jeito. Tá bom, tem motivo de sobra pra ser assim. A história do Decker que eu achei meio A história do Deck foi uma chantagem. Foi. Olha, ela só vai viver se ele vier pro nosso lado. É isso. E o Deck era roubado, não sei o que. Se eu fosse ele, eu tinha ido lá e matado o mestre Chandred. Acabou. É, o Surrater eu prefiro não comentar, porque eu achei ele um bosta. Eu também, é o Cole que faz ele. Eu tô falando do Surrater, eu não tô falando do Deck. Olha, gente, uma coisa assim, um lado entre aspas bom é que o carinha que faz o Decker aprendeu a atuar um pouquinho melhor, né? Eu analisei a Terra, Almirante. É um lugar perfeito para uma invasão. Mas os humanos... espero que não seja um problema. Os humanos estão acostumados a conviver com insetos. Espere até pousarmos lá. Somos o futuro. Esmagaremos os humanos e tomaremos o controle da Terra. Bom, vamos agora a... Essa vai ter que ser dividida, né? Porque a Saban resolveu dividir e juntar de uma... dividiu e juntou, né? Que foi Power Rangers Mega Force. Que só tinha a tarefa de ser um preparativo pra grandiosa, o que seria a grandiosa temporada Super Mega Force. Power Rangers Mega Force trouxe como vilões o Vrak, na sua primeira forma. O General Malcor. O Kripox. Que é o único vilão que eu realmente gosto de Mega Force. Eu gosto da Metal Alice, cara. Eu gosto do Kripox, eu acho ele bacana. O Kripox foi legal e a luta com o Troy foi bem bacana também. É exatamente por isso que eu gosto, cara. O Vrak, eu gostei da dublagem dele. A dublagem dele foi legal e teve aquelas gírias também que eles colocaram no meio. Teve mesmo essa parada dele falando, é hora do show dos poderosos em algum momento? É hora do show das poderosas. Teve sim. Não, acho que foi no episódio 10 isso aí. Pô, na boa, se você vê dublado... reclamar disso, cria vergonha na sua cara, ele tem que adaptar pro Brasil, cara. E quando o Vekar aparece na temporada seguinte, na dublagem, quando o Vekar aparece, ele fala assim: quem você estava esperando? Aí eles assim, a gente tava esperando alguém melhor. Quem? O Michael Jackson? É, repetiu na dose, na dublagem. Mas enfim, Mega Force, eu gosto da Metal Alice, gosto do Vrak. E tem um certo carinho pelo Kripox também, como vilão. Eu acho o Biggs maneiro. O Malcolm foi legal porque ele foi lá, lutou, deu cara a tapa. Ele falou, eu sou fodão agora, saí do casulo, já tô reenergizado. Aí foi lá e apanhou, pra caralho. Mostrando a minha teoria que toda vez que o cara é dito que é poderoso pra caralho, ele é. Toda vez que pagam pau pro cara... Se eu fosse super-herói, alguém falar, não, porque fulano é mega poderoso, se ele entrar naquela cápsula... ele vai aumentar muito mais o poder dele. Ele fala, cara, pode entrar lá que eu sozinho meto a mão nele, cara. Chama o mendigo, dá um cabo de vassoura que o mendigo rebenta o cara. O mendigo salva o mendigo. Alguém quer falar alguma coisa de Mega Force? Não. O maior vilão é o roteirista da Batalha Lendária. Calma, a gente não chegou em Super Mega Force, calma. Argus, Levira, deu tudo certo com a nossa invasão. Os humanos não aguentaram lutar. Sim, sua majestade. É só dar a ordem que eu enviarei uma segunda onda de X-Borg para acabar com eles. As armas especiais que eu montei vão garantir a nossa vitória. Eu queria ter um dispositivo que localizasse seu irmão perdido, seu Vrak. Obrigado. Mas devemos presumir que Vrak tombou em batalha. Vamos vingar a destruição de meu irmão e tomar a terra como nossa. A gente vai falar agora de Super Mega Force, a temporada atual, tá? Por que que a gente vai falar de Super Mega Force? Ai, mas Super Mega Force ainda tá no episódio X. É porque os episódios vazaram na França, no Reino Unido, em inglês, tá? E, bom, todo mundo já viu, todo mundo que tem acesso à internet, ao Google, conseguiu ver os episódios finais em inglês, mesmo não entendendo inglês, já tem uma noção do que... A gente tem o pessoal da Armada, né? Que vieram tocar o terror, que é o Imperador Mavro, é o Príncipe Vekar, que é o que atua mais tempo. A gente tem o Mensageiro, que apareceu no final de Mega Force, né? Mas faz parte da Armada. Ele veio trazer um recado do Príncipe. Tem a Levira, apaixonadora de Ranger, né? Tem o Damaras, que é o general, né, o comandante, e tem o Argus, que é o, e a gente tem o Argus, que é o Barry Zog americano, que é o protetor do príncipe, né? O que vocês têm a falar aí, vocês viram até agora? Eu achei interessante como que eles botaram uma conexão com o Mega Force dos armados e os carinha lá. Porque, tipo, eu não acho muito parecido, mas eles ficaram legais. O mais legal é que dessa conexão eles deram um final pro Vrak, né? Que o Vrak no final de Mega Force fugiu e voltou todo poderoso, todo mega poderoso e acabou com os poderes super mega dos Rangers. Falaram, vocês até agora vão lutar pelado contra mim, malandro. Eu vou explodir esse planeta, só vim completar aí o que eu tava devendo, cara. Deram um final pro Vrak. Bom, desses aí, fica difícil gostar de algum vilão dessa temporada. O Vrak, cara, eu gosto um pouquinho pelo sotaque que o dublador americano deu pro personagem. Só. Ele tenta ser engraçado e tal, mas não pede nem cheira. E o Argus luta lá contra o Ranger lá e é derrotado. Não tem muito o que se falar. Eu gosto muito da Levira, cara. Eu gosto de vilão mulher, cara. Acho que é só isso. Vocês têm alguma coisa a falar, acrescentar? A gente termina aqui, então, nossa sessão aí sobre os vilões de Power Rangers. Falamos até a 21ª temporada, que é Super Mega Force. Ainda está em exibição nos Estados Unidos, já acabou em alguns outros países, e no Brasil começa a ser exibida esse mês, tá? No Cartoon Network. Ah, cara, eu tô triste pela brochada lendária até agora, velho. Não sei nem o que falar. Triste pela... Então é isso aí, galera. Terminamos mais um Morphcast. Falamos bastante aí dos vilões da saga. Comentamos bastante aí do melhor e pior de cada temporada em relação a essa parte. Eu queria agradecer aí aos participantes, os convidados especiais, mais uma vez, ao Renan. Oi, obrigado. Muito comunicativo, Renan. Pelo menos até o final dessa vez. E agradecer a Vanessa. A Vanessa, que foi uma pessoa que eu elogiei muito a participação no podcast que ela fez. O pessoal gostou muito da sua participação, achou seus comentários muito coerentes. Alguns se espantaram pelo fato de uma menina gostar tanto e saber tanto de Power Rangers, tá? Mas eu espero que esse tabu esteja sendo quebrado com a sua participação e que outras também possam participar com a gente. Queria as suas considerações finais. Gente, não tem muito o que dizer, só quero mais meninas participando, que ser a única é chato. Tá certo. Agradecer ao nosso editor, o hospedador do nosso podcast, o cara que novamente me deu a ideia de continuar com o projeto, eu que estava sem vontade, mas ele quis tocar o barco e tá dando certo, e só tenho a agradecer a ele. O João, do blog Interruptor Nerd. É isso aí, cara, vamos ver, galera, comente aí, tá bacana. Mas eu quero sempre pelo menos um comentário a mais do que na edição anterior, tá, sambadeado? Eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao blog Interruptor Nerd, eu coloquei algumas matérias lá e as matérias repercutiram bastante. Isso daí é muito bom pra mim, que eu adoro escrever. E eu agradeço a credibilidade que vocês estão dando ao projeto podcast. Eu vejo, a gente lê os comentários de todos vocês, nós respondemos de todos vocês, inclusive no blog e na página Força da Zoeira. Agradecer também ao pessoal da página, ao grupo Rangers Stage Online, tá? Onde a gente também publica lá sobre o podcast. E, enfim, a todos que gostam desse projeto, todos os nossos amigos, e que, por favor, comentem. Os comentários de vocês são muito legais. É legal ver opiniões diferentes, é legal ver opiniões iguais também, que acrescentam bastante coisa. E até a próxima, Ranger fans. Fala, galera, e agora vamos comentar os comentários do blog. E o primeiro comentário aqui a respeito do nosso podcast segunda edição, né, que nós falamos dos crossovers e dos team-ups Power Rangers. O Christian Araújo, ele comenta o seguinte: pessoal, as dinomoedas do poder não foram destruídas por Goldar. As que foram destruídas foram as moedas ninja. as dinomoedas do poder foram danificadas quando o Rito destrói os Thunderzords. PS, não concordo com a opinião de vocês sobre força animal, mas no geral gostei do Morphcast. Olha, Christian, realmente eu confundi a parte das moedas destruídas, foram as moedas ninjas que foram destruídas realmente. E sobre não gostar de força animal, cara, te garanto que muita gente também não gosta, como muita gente gosta também. Pra mim não fede nem cheira, mas tá longe de ser tá longe de estar no meu top 5 de temporada que eu gosto, né, João? Exatamente, cara. Eu vou falar o que eu disse pro Renan no podcast, eu espero que você tenha ouvido essa terceira edição, que é bem bacana, também é batuta. Eu respeito a sua opinião, mas você tem o direito de estar errado. Respeito a sua opinião, cara, mas tudo bem, a gente respeita, a gente quer que você opina, principalmente se tiver opinião contrária à nossa, mas foi seu animal. Na minha opinião de merda, é realmente ruim. Tinha potencial pra ser bom, mas como eu disse agora há pouco, o vilão ser um cara que veste mendigo não rola. Olha, cara, não é uma bosta por completo, mas é ruim. Tá, é ruim e depois de uma parte de um certo tempo fica chato. Bom, vamos à opinião do Luiz Felipe Nogueira, é um participante agora do novo. Do blog, mas já é um participante antigo do Ranger Stage Online. Aí ele curtiu muito o Morphcast, descontraído e divertido. Só não digo que dei altas risadas porque eu vi no ônibus voltando pra casa, ou seja, não podia pagar mico. Que cara, isso, cara? Você tem que fazer isso mesmo, mano. Você tem que. Cara, eu dou risada quando escuto, cara. Eu dou risada, eu escuto duas, três vezes depois de gravado, velho. Você dá uma risadinha, cara, você se escancaradinha, é natural do Morphcast. A intenção é ser divertido. Exatamente. Bom, você tem que rir mesmo, cara. Rir é uma das únicas coisas que ainda é grátis nesse país. Você vai ficar triste, meu. Ó, ele fala assim ainda. Como já foi dito, uma pequena crítica ao volume, que às vezes fica muito alto e muito baixo de vez em quando. Os efeitos sonoros das transições ficam demorados demais. Nota 9 pro Morphcast 1, 9,5 pro Morphcast 2. Olha, já levou uma nota melhor que as temporadas atuais de Power Rangers. Ô, valeu, galera. Obrigado aí por estar ficando. Isso aí, puxa minha orelha aí, que eu tenho que fazer uma edição boa pra vocês. Me deem broncas. Me deem dicas também, se você souber editar e tiver dicas aí. Manda aí pra gente nos comentários ou manda um e-mail pra gente aí. Ele deixa como comentário final. Se possível, tem alguns temas que eu aproveitar. Que tal uma análise de todos os vilões? Fizemos nesse, aproveitamos a sua dica. Qual o Megazord mais maneiro e qual mais escroto? Isso seria legal para o próximo assunto. A gente vai botar em pauta essa dica aí. Parabéns, equipe, e que o poder os proteja. Luiz, não só tanto quando você arrumar os seus problemas aí com o computador e com o microfone, eu faço questão que você seja um dos próximos convidados do nosso Morphcast. Isso aí, o Edmar vai aí na sua casa gravar juntinho. Não. Aqui o comentário do Michael B. Ah, falando disso, Michael, você ia participar hoje, cara, só que eu não consegui te achar no Skype, porque a gente teve um monte de contratempo nessa gravação, o Edmar deu problema, eu dei problema, e desculpa, cara, mas o próximo foi tentado, a gente vai decidir direitinho o dia, decidir a pauta, e a gente se manda. Eu prometo que dessa vez a gente vai tentar não furar e nem atrapalhar o cronograma de todo mundo. Eu fiquei doente, peço desculpas, ainda estou doente, tá? Então foi uma gravação meio que de última hora, mas quem estava na lista para participar, vai participar, porque com o João que organiza isso, o João dá chance para todo mundo. Bom, o Michael B fala o seguinte: seletivamente os team-ups que possuem os Rangers mais antigos são os melhores, pois para mim o que vale é mais a nostalgia. Sendo o enredo o fator secundário nesse tipo de episódio. Por isso, por exemplo, gosto tanto do team-up dos Power Rangers em Space com as tartarugas, ou do Eternamente Vermelho em Força Animal, pela nostalgia, nem tanto pela história, que como é que eu falei, é fator secundário nesse tipo de episódio. Eu concordo com você, tá? Pra mim, o fato de o pessoal se encontrar e quebrar o pau já é suficiente, cara. Mas aí que tá. Uma história, eu não tô pedindo o roteiro mais elaborado do mundo, mas uma história minimamente coerente é bacana. Por exemplo, esse episódio de o Michael. Eu não sei se é Michael Mikael, tá? Eu vou falar Mikael e pronto. O Mikael citou que é o encontro com a Tartaruga Ninja. Se você olhar, o único furo dela é que, tipo, nunca foi dito até aquele momento que existiam as Tartarugas Ninjas ou que eles podiam coexistir em um mesmo universo. fora isso, ele não tem lá grandes furos. Tá, fora as tartarugas se estirarem no vácuo. Mas até aí a gente já sabe que o universo expande é uma putaria, né? Todo mundo respira no espaço. Vamos falar do cavalo na lua, do Eternamente Vermelho, ou deixa pra lá? Deixa pra lá, né, cara? A gente já falou no outro programa, né? Tem aqui o Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, que é um cara bem participante no grupo Ranger Station Online. É, e agora ia tá... falar que ele é bem ativo, né? É, eu mudei a ideia. Tô aprendendo. Ótimo tema, galera. Vou dizer pra vocês que tinha desde Galáxia Perdida, quando se tornou quase uma regra, era um episódio que sempre... Eu sempre esperava mais a cada nova série, e por esse motivo fiquei decepcionado quando não rolava. Somos dois. Lembro muito bem quando assisti a primeira vez em Força Mística, só lamento pra você. Imaginava como poderia rolar enquanto com SPD. Que bosta que teve, né? Tanto que eu criei em minha mente a teoria que o Elo Interceptor seria o bandido espacial Devastação, o tal criminoso mais procurado da galáxia. Cogitava isso pois ele tinha um poder e se fazia um grande símbolo no chão, muito semelhante aos símbolos místicos presentes nessa série. Era a desculpa perfeita para usar esse personagem no crossover. Agora imagine a minha decepção depois de arquitetar toda essa história perfeita e ver que só colocaram o Pig chegando na Terra. Olha, cara, foi uma merda. E eu acho que, graças a Deus, Força Mística não teve encontro com a SPD, porque ia estragar a SPD por completo. Cara, eu sinceramente, eu só lembrei desse encontro que teve porque eu revi. Eu não lembrava. Eu juro pra encontro. Vocês. É encontro. Eu não lembrava, cara. Isso aí é pra mim é quase uma referência. Mas... É, mas foi uma referência mesmo. Ai, ai. Vamos falar aqui, ó, do Diego. Diego aí, o Diego Miabe. Diego Miabe tá lá. Abraço aí pra você, cara. Abraço, Diego. Diego tá participante também lá do Força da Zoeira. Já foi banido, desbanido. Ele sempre apronta. Esse é o Diego. Mas ele tem ajudado a gente aí com comentários bem bacanas. Olha, ele tem uma mágoa aí no curso. Não, imagina. Que isso. Ele eu lembro bastante, ele participou bastante. Mas de mágoa não tem de ninguém, não. Baita surpresa você ter falado de mim no final do cast. E eu acompanho o Power Rangers Força da Zoeira. Estou sempre presente nas fanbases de Power Rangers por aí. Beijo da Vanessa. Quem é ela? Ó, Vanessa Ru. Que é isso, Diego? Que é isso? A Vanessa é a musa e do Edmar. A Vanessa tem umas opiniões bem legais, cara. Eu gosto quando ela participa. Bom, sou fã das antigas desde Mighty Morphin Power Rangers, sim, sou velho, tenho 25 anos. Diego, você não é velho, cara. Velho sou eu, tenho 31, cara. E tem gente mais velha do que eu nesse ramo, mas eu me considero uma eterna criança. Gosto muito de Tokusatsu. Considero o Power Rangers um gênero de Tokusatsu. Ficou massa o podcast, apesar de vocês terem zoado bastante, Lightspeed não foi tão ruim. Tomar no seu cu. Essa porra é chata pra caralho, eu não tenho muita vontade de rever essa merda. Olha, só um negócio aqui, Diego, agora eu que vou mandar você tomar no cu por esse aqui, ó. Atendo. A atriz tá comigo pelo Twitter. Uma merda. Uma merda se atando, cara. Com todo respeito, não posso ter no coração, velho. Vai merda, cara. Vai. Ela... Não querendo deixar em deprê, toda ator conversa com todo fã no Twitter. É assim que ele chega até os fãs nas convenções. Pra ganhar dinheiro, cara. É legal? É no primeiro momento. Eu, por exemplo, sou amigo do Green desde 2010, cara. E não... Pra mim já virou um bagulho assim, tipo, trocar e-mail com o cara postar na página, já virou normal, cara, entendeu? Mas o Green é o Green, cara, a Dana, só pela série que ela participou, enfim, vamos Olha, lá, é... Eu prefiro muito mais a Dana. Olha, cara, por eu prefiro motivos. Eu prefiro a Tori, ou a Kira. Não, a Kira aí também é sacanagem, né? A Emma Lahana, quando ela respondeu o tweet meu, aí vai ser o dia mais feliz da minha vida, por enquanto eu não consegui essa façanha ainda. E vão, tomar no cu vocês, né? E vão tomar no cu vocês se mandarem print de vocês tocando tweet com ela. Já vou avisando. Bom, a Saban Hellfei e Samurai. Ah, vá. Só eu estou gostando desse Mega Force? Só você, cara. Só você e o dono de uma página aí, que eu não vou citar ele, senão ele vai falar que é indireta, tá? Se fosse você, eu falava o nome e ainda mandava ele a merda. É, esses Rafael da vida aí são foda. Ai, um beijo no coração, seu papai. Só ele pra gostar dessa mochada lendária. Estou adorando ver os Sentais antigos. Não, tá sendo uma bosta, Diego. Fica pior depois. que assim acaba com o mimimi dos fãs puritanos. Pior, cara, eles estão dando risada da gente. Peraí, mas isso eu concordo. Porque pelo menos os caras falam que, ah, mas isso não tem explicação. Tem explicação de bosta. É um motivo de piada? É. Mas agora eles só podem falar que teve tentar anterior que não virou Power Rangers. Todos são Power Rangers. É verdade. É verdade. Olha só, o Diego disse que fez uma maratona de 3 meses pra assistir desde o primeiro ano até Mega Force. Caralho, que coragem, velho. Caralho, falta. Caralho, velho. Vai bater uma punheta, moleque. Caralho, velho. Tem o que fazer, nem eu, cara. Eu assisto um por dia antes de dormir, cara. Eu não consigo ver 800 em 3 meses. Caralho, é muito episódio. Nunca mais faço uma maratona dessa. Já pensei numa balada, arrumar uma namorada, uma paradinha. Diego, vai arrumar o que fazer, na moral, cara. Sai dessa porra de Facebook, sai dessa Netflix, vai arrumar o que fazer. Os Psycho Rangers são fodas. Além de precisar de dois Rangers em suas respectivas coisas, blá blá blá, pra ser derrotados, possuem os uniformes mais fodas que eu já vi em Power Rangers PC-Tag. Isso é tão foda. Os uniformes dos caras são foda. Eu concordo com quem disse que os fãs deveriam deixar o JDF na dele, apesar que eu sou muito fã do Tommy. Porra, como é que é assim? Concorda e é fã do cara? Pô, ele concorda que tem que largar o Tommy quieto, não querer que ele apareça em toda a série. Mas ele gosta do personagem. Ah, tá bom. Agora estou empolgado com o Austin. Esse sim é foda. Alguém falou que o Enders é foda, mas o primeiro vermelho é mais, cara. Ele tem que voltar. Puta, confusão. Porque o Enders só vai no velho. Quando o Jason fizer isso, a gente troca uma ideia. Beleza? O Jason fazia isso todo episódio, caralho. Por isso que ele é um Power Ranger, filho da puta. O Jason mal salvava a cidade lá mesmo dos anjos, velho. Ele vai querer salvar o universo? Ah, a cidade era grande também. Tudo ali era ali, caralho. Porra. Bom, ele termina falando que viu foto da Garra Lendária e, sinceramente, ele queria que o mistério continuasse até novembro. Estava mais legal. Olha, cara, eu prefiro sofrer antes do que sofrer depois. Tá? Foi uma brochada lendária. Nós vimos, comentamos, recomentamos. Eu fiz muita piada em cima. Assim como eu defendi bastante, eu me dei o direito de falar mal bastante também. Tá? Muda a ideia. Eu acho que tem que ter piada pra gente pra saber, né? É, exatamente. Dizem que parece que houve mais cenas gravadas e que a edição feita pra televisão não é nem 50% do que foi gravado e parece que vai vir uma coisa especial pro DVD. Vamos ver se isso se torna verdade, né? Ok, mas se for isso, puta que pariu, tá bom, dá merda, né, cara? Que merda. O negócio que mais te dá dinheiro é a porcaria da televisão. Isso ser humano, velho. Você fala, não, vou colocar um extra do DVD, vai ter a versão do diretor da Garra Lendária. Ah, vai te matar, velho. Ó, se tiver, eu vou dar um jeito aqui, mas, porra, vai te matar, né, velho? Bom, agora eu coloquei uma matéria no site. Nerd, que é sobre a atual Saban e sua imensa falta de criatividade, onde eu critico a Saban desde Samurai até Mega Force. Eu vou ler alguns comentários aqui, tá? Ó, o Luiz Henrique fala o seguinte: pior, se bem que a música Go Go Power Rangers foi legal de Marty Morphin até Zell. Agora estou colocando direto essa música, que tá enjoada, chata pra caralho. Ó, o pessoal pegando a mania de a gente falar palavrão. Remixada, eles inventaram uma música nova, pra eles mesmos tem que ser essa daí. Já tô imaginando a música do Dino Tarde de Supercharge, Go Go Power Rangers, óbvio que vai ser essa e ainda remixada. Luiz Henrique, vai ser. Pessoas... Pô, mas só um pedido, por favor, escreva corretamente, me escreve daí. Você é muito chato, cara. Velho, eu sou chato pra caralho com todo mundo, velho. Olha, eu não tenho problema que a pessoa fale errado. Afinal, a palavra dita é apenas o registro linguístico da palavra escrita. Mas escrevam corretamente. Por favor. E eu sobre isso daí, eu reitero o comentário do João. A Sama quis economizar e fingir um sentimento de nostalgia. Bom. Foi bem isso, cara. Não tinha mais o que fazer, né? Eu acho que ela viu que não valeria. Quer dizer, não é que diz. Teoricamente, que não valeria gastar tanto dinheiro. Isso aí, né, cara? Tem gente que gosta, tipo o Diego, né? Falando isso. É, eu acho que o Diego nunca mais vai ouvir isso depois que a gente zoou ele. Mas, cara. Pô. Que pena que eu não tive o mesmo sentimento que você, Diego. Mas eu concordo com o que o Luiz falou, tá uma merda. A música então tá chata. Eu tô pulando a abertura, cara. Eu nunca pulei a abertura de porra nenhuma, porque eu gosto de aprender a música. Mas, né? Fazer o quê? Vai daí, João. Temos também o comentário do Thiago Pegasus. O cara já tá errado, pegou uma foto do Pegasus. É, na minha opinião, o maior erro do final... Peraí, vou tentar ler porque não tem vírgula nessa porra. Na minha opinião, o maior erro do final de Super Mega Force para quem assistiu e que o Rangers antigo e estão aparecendo o Tommy antes de... Cara, eu não consigo. Por favor, ponham vírgula. É por isso que eu não leio o comentário do Christian, velho. Por isso que eu não leio o comentário. Pelo amor de Deus, velho. Por favor, usem acentuação. Tá, mas vamos tentar. Na minha opinião, o maior erro do final de Super Mega Force para quem assistiu... e quando os Rangers antigos estão aparecendo, o Tommy antes, formigas, né? De salvar o garoto, pega a espada do Ranger branco e no final ele aparece sendo verde. Como isso é possível se os poderes do Ranger verde foram destruídos para sempre, como o próprio Gordon falou? Bom, eu expliquei que a Rita de alguma forma recupera os poderes do Ranger verde na terceira temporada, por isso que temos o clone. E no final o clone devolve os poderes para o Tommy. Então, tá aí. Ô Pegasus, eu já desisti de lógica esse Super Mega Force aqui. Já desisti lá no episódio 3, cara. Já desisti de lógica. Então, cara, agradece que você tá vendo isso daí. Agradece que a Sarah tá fazendo Power Ranger ainda, tá? Que é isso aí o que tem pra hoje. Essa famosa frase. Posso ler outro? Lê esse outro aí dele também. Nossa, e ele volta a comentar. Nossa senhora, que final de merda do caramba, velho. A propaganda da temporada era tal batalha lendária que dura uns 5 minutos. Caralho, peraí. Que um dura uns 5 minutos é muito, vírgula. Final mais broxante que esse, nunca vi na série em nenhuma temporada, vírgula. Ficou muito ruim essa temporada do Mega Force, tô completamente decepcionado, vírgula. Muito ruim o final. O ponto final ele foi pô, né? Porra, seu filho da puta, vírgula direito. Caralho. Ô Thiago, na boa, desculpa a gente tá chegando, cara. Foi mal, gente. Pô, cara, você é direito, mano. Na moral. É broxante, cara. Super Mega Force tem episódios legaisinhos, mas no fim geral é broxante, cara. Minha nota pra Super Mega Force é 7. 7. E acabou. 7 caralho, indo pra 6. Caralho, alto assim? Alto assim? 7 indo pra 6, tá? É 5,5. Eu vi o episódio de Notovão essa semana e eu fiquei encantado, então eu me deixei seduzir, tá bom? Ah, mas aí você foi corrompido. Eu fui corrompido pelo sistema. Mas é 7 caindo pra 6, tá bom? Tem outro comentário aqui do Michael, né? Que Deus quiser tudo der certo, Mikael. Ué, cara, eu quero gravar com você pra saber como é que pronuncia o seu nome. Não, porque depois que eu descobri que o Phelon é Phylon, tudo é possível. Tudo é possível, cara. O Dibrical não menino é Michel. É. Também assisti ao episódio final de Super Mega Force em francês e até achei o episódio bem interessante, pelo menos visualmente. Tá, naquela, né? Já que não sei nada de francês, kkkk. E também, tendo em vista a mal administração feita pela Sabana esses 4 anos, talvez a responsabilidade seja também da Nick. Faz sentido. O formato é a Nick que impôs, tá? De então, 2 anos. Faz sentido. Eu ainda acho que podia ser 2 anos, mas, sei lá, não com 2 temporadas, mas não com 1 ano de diferença. Porque se for olhar as porra dos episódios do seriado da Nick, a iCarly tem em média 3 episódios por ano e durou 7. Então, eu acho isso meio chato, né? Mas aí eles fazem pro mercado americano, então, teoricamente, lá deve fazer sucesso. Pareceu-me que a Saban tentou... ao menos fazer algo nostálgico para os fãs na batalha lendária e que obviamente não deu certo. Olha, cara, obrigado. Ó, olha o cara usando toda a pluma do português. Pareceu-me. Só falta ele ter um monóculo no olho. Falou, elegante, né, cara? Eu quero ele falando assim no próximo podcast. É, formalmente e se bobear coloquialmente. Exatamente, tem que gravar de cartola e monóculo. E falando voz de ser. Exatamente. Em relação ao Google Power Rangers, a repetição incessante da música, em vez de causar nostalgia, acaba por muitas vezes que pude. Não, é todas as vezes. Aquele negócio da primeira vez que você ouve a música nova, mesmo que seja o Google Power Rangers trota, é quando você ouve a primeira vez e você fala assim, nossa, que bacana, a segunda vez você, caralho, que merda, troca essa música. O pior é que não acrescentaram nenhum super na porra da música, nem Super Samurai, nem Super Mega Force. Usaram a mesma, cara. Só mudam as imagens, mesmo e whatever. Pois se transforma em algo simplesmente banal e revela a preguiça de renovarem. pois que não possuem coragem para renovar a música de abertura, então o que iremos dizer da franquia como um todo? Caralho, velho. Na moral, você fez... Coragem. Você fez um comentário extremamente pertinente e com ótimo ponto, cara. Concordo. Coragem. Eu, no artigo, eu realmente quis passar é falta de criatividade. Mas realmente, em certos momentos, ou como num todo, faltou coragem de você arriscar, né, cara? Porra, eles arriscaram em RPM, a Disney arriscou em RPM como se fosse a última temporada de Power Rangers na face da Terra, do mundo. E deu certo, cara. Eu acho que a Sal falou, não vamos arriscar não, vamos um pé atrás, vamos copiar o Sentai. Bom, deixa eu ler o próximo, é do Marcelo Fernandes, é bem curto. Ele fala que foi mega forte, tá bem ruim pro sinal. E ele fica feliz quando parece que eles tentaram. Parece que eles tentaram. E o robô agora, guerreiro, agora, hein? Eu te faço uma pergunta, Marcelo. Tentaram o quê? Tentaram o quê? Fazer seriado? Sei não, lá. A minha pergunta é só essa, tentaram o quê? Foi mega forte, é ruim no roteiro, na história, na edição principalmente, na bagunça que é a mistura de cenas de Super Sentai com a porra toda, e no final fica pior ainda. Ele fala do robô guerreiro. Olha, cara, eu não vou te dar spoiler, apesar que a gente já ter feito bastante, mas daqui a algumas semanas você vai ver o que aconteceu com o robô guerreiro. Sumiu e de repente apareceu a chavinha dele. Não, você vai entender. Tem um erro aí. Tem um erro aí nesse negócio da chavinha. Você não vai entender, você vai ver daqui pra frente. A falta dessa explicação. Só um erro, tem? É. Só um erro grotesco. É só um? Tem vários, vai. Tem vários. Comentário é do Ciro Ferret, ou Ferret, não sei como é que vai ser seu nome. Depois você explica pra gente. Me senti um grande merda, velho. Pô, a gente tá gerando muito ódio nesses comentários. Tem que travar essa sessão. Não somos nós, é a Sabana, cara. A gente passou. Um episódio comum com alguns Rangers e eles ainda tiveram a cara de pau de não adaptar as batalhas. Tem partes que aparecem Super Sentais não adaptados. Cara, todos os Super Sentais agora são Power Rangers. Já era. Generalizou a porra toda. Exatamente, não existe mais Sentai não adaptado. Todos são. Água. Exatamente, eu concordo que tem uma montagem vagabunda ali, porque você vê em alguns momentos, você vê o Tommy em 3 ou 4 lugares diferentes, o CJ em 2 lugares, mas tudo bem. Super Mega Force pareceu que os produtores de família tiveram a preguiça de adaptar algumas cenas com S, tá? Puta, é direito. Só não vou reclamar de você se você for realmente francês. Você é brasileiro, cara. Por favor, escreva corretamente. Eu quero fazer um grande pedido. Por favor, escreva direito, cara. É tão bonito uma escrita correta. O mundo seria um lugar tão melhor, velho. Só a gente poderia defender o mundo da gramática ruim. Mas continuando o comentário, velho, o povo nunca mais vai comentar, velho. Pera aí, vamos continuar os comentários, parceiro. Poderia ter a volta do Zordon e do Alpha. O Zordon tá morto, cara, não tem como. Depois ele voltar zumbi. Você deu Walking Dead, cara, ele vai correr. Caraca! Poderia ter usado alguns Rangers durante a temporada. Poderiam ter usado mais Megazord e Mendar. Cara, você pode resumir Super Mega Force como poderiam fazer tal coisa. Super Mega Force poderia ter sido alguma coisa. Exatamente. Poderiam ter usado alguns Rangers. Por que você separou o R do S com a apóstrofe pro cara? Caralho, isso é muito chato, né? Puta que pariu, cara. Tô mesmo, cara. Mas dói minha vida, cara. Caralho. Poderiam ter usado alguns Rangers que não tinham maior página para aparecer. Eu sou chato, né, irmão? Eu sou chato. Ah. Suas equipes que poderiam ter, sei lá, chamado o Book School, não sei como escreve. Não sei se parece que você quase escreveu corretamente. Mas enfim, Power Ranger pra mim acabou em SPD, porque depois de fazer o merda, cara, eu te falo um negócio que chama RPM, tá? Assista. Se você ainda não viu, se você viu e até RPM é uma merda, eu vou procurar o nome de um psicólogo, eu vou pegar aí o próximo podcast. O Thiago, de novo, ele comenta pra gente fechar aqui. Ele comenta que depois que a franquia voltou com o Samurai, ela ande muito fraca das pernas, sem vírgula. Caralho, a vírgula tá num lugar muito esquisito. fala sério demais, a gente vai nesse bagulho. Eu tô sendo chato. Tá um pouquinho, demais, um pouquinho, mas beleza. Ué, o povo tá errando, porra? Samurai é uma merda, vírgula. Tecnicamente é a mesma coisa de Shikeja, ele escreveu. E o meu Sentai preferido, é o meu Sentai preferido. E esperava uma coisa melhor, tá? Não a mesma coisa, vírgula. Mega Force, gostei da primeira temporada, mas a Super Mega Force foi uma merda. É, não tem nada o que falar, né? Mega Force foi aquela temporada quietinha, na dela, foi boazinha. O problema de Super Mega Force, o problema de Mega Force é que Mega Force foi vendida como a preparação para a melhor temporada ever, e Super Mega Force é a temporada que poderia ser. É, cara, é, a gente como é fã, é, vocês que são fãs de seriados, eu vejo muitos fãs de Walking Dead que quando um episódio ruim critica pra caramba. Eu vejo fãs de outros seriados que tem longa duração e começam a criticar quando a coisa não tem inovação. Conosco, fãs de Power Rangers, apesar da idade, nós somos a mesma coisa, cara. A gente critica quando tá ruim e elogia quando tá bom. Por enquanto, cara, tem ido do médio pra baixo, tá? Samurai Super Samurai, como for a mesma série dividida em 2 anos, foi ok, nota 7, ok, tá? Não tiveram, os atores não tiveram uma boa atuação, mas a série foi ok, seguiu o japonês, beleza, não teve nenhum problema. Agora, Mega Force e Super Mega Force foram um problema que a ligação entre as duas. O maior problema em si é você pegar um Super Sentai como Gokaija, tá? Eu gostei muito de Gokaija, e enfiar em 20 episódios totalmente picotados e mal editados, cara. Esse foi o maior dos problemas. Vamos ver se ano que vem a gente esquece daí, que vai ser difícil, né? Ano que vem vamos sambar com dinossauro, né, velho? Ano que vem tem o tema dinossauros, e eu espero que eles não estraguem essa porra do tema dinossauros, que junto com o tema espacial, o tema dinossauros foi um dos temas de maiores audiências na franquia Power Rangers. Eu espero que eles não caguem em cima disso aí também. Eu espero que tragam o Sakamoto de volta, cara. E ele tudo. Não, ele passa tudo. Ah, que ele faça tudo, porque ele é só diretor de cena, né, de luta. É, eu espero que ele tenha um poder de decisão maior ali dentro e que ele realmente faça com o produtor uma boa e excelente temporada. Pelo menos atores têm, né, que alguns eram dublês, né, e agora vão ser protagonistas. Cara, eu não vi a série ainda, mas aquele azul lá já me empolgou, cara. O elenco é bom. Eu tô levando muito fé naquele azul e na rosa, cara. A apresentação é muito boa, a Rosa, né, que ela é morena, quebrou um paradigma aí que a gente ainda tinha em Power Rangers, uma Ranger Rosa morena. Em compensação, a gente não tem uma amarela, a não ser que a Saban crie, coisa que eu duvido muito. A Saban não tá sabendo nem fazer o negócio que tá pronto, vai criar um novo. Eu só queria mesmo, em Dino Charge, que eles adaptassem um filme especial que tem o Encontro dos Dinossauros. O Encontro dos Dinossauros, só queria isso, cara. Só queria. Eu não queria nem ver o Connor de volta. Podia estar só morfado. Eu acho que difícil o James Napier voltar. Mas como ele ainda é vinculado à mesma agência que a Saban contrata na Nova Zelândia, pode ter uma chance aí mesmo que remota. E o Austin? Bom, o Austin, como a gente já falou em outros podcasts, o cara tá em conversa com a Saban, é capaz que ele voltar mesmo. É, vamos esperar, mas mesmo que não volte nenhum desses, apenas dublagem, só quero cair uma larga na parede. O resto que foi. E eu gostaria muito que a dublagem voltasse pro Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Por favor, todo respeito aos profissionais de dublagem de São Paulo, mas a dublagem foi ruim de São Paulo, é uma bosta. Não é nem por vocês, dubladores, é pela qualidade que fica na quando a gente vai assistir. Cara. Ou melhor, a falta de qualidade. A falta de qualidade, é isso mesmo. É, eu acho que é isso. Mais alguma coisa, cara? Não, só continuei comentando. O João aí deve. Comentem nesse post, comentem no grupo, comentem na página, onde vocês quiserem comentar, mas especialmente no blog, tá? Que hospeda o nosso podcast. E, bom, se vocês gostaram do podcast, se vocês quiserem participar das próximas edições, o João vai deixar o e-mail aí pra vocês enviarem, tá? A gente vai fazer a seleção aí, vai fazer uma listinha aí, e vocês vão participar junto com a gente dessa bagunça que a gente cria aí. A cada mês aí. Isso aí, gente, deixa os comentários aí. Se você quer participar, manda um e-mail, que é interrupcionerd@gmail.com. Coloca lá no subject lá, participação. E a gente, como diz o Edmar, a gente vai fazer a seleção, vai fazer as cartas do bolo, jogar pra cima. E aqui pegar, participa com a gente, beleza, Sambate? É nóis! Falou! Falou! Yeah. Go to Power Rangers!